Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Tá começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui quem fala é o José Vugo Ferreira. E eu estou aqui com o meu amigo Wellington Marcos Hendrix. Vugo. Por Skype, a presença sempre maravilhosa de Gabi Jaloto. Olá. Também com a gente, que agora já é participante fixa, então não é mais uma presença especial, uma presença constante, Pandora. Oi, gente. Isso, e o nosso novo maluco de plantão, né, substituindo o Bruninho, o Brunão, o Bruno Tomás. E eu achei que eu era a mina desse podcast. Mas ainda há chance, ainda há chance. Mas se você tá substituindo o Bruninho, é uma grande... Tem chance. Muita. Na boa, Bruno, posso falar? O ventilador que tá aqui do meu lado ligado era mais relevante que o Bruninho. Então, assim, não é muito difícil. O Bruninho gravou provavelmente uns 20 episódios e ele deve ter 4 frases inteiras. Então, assim, qualquer coisa que você fizer aí, tá bom. Cara, agora... ouvintes, teve um episódio que o Bruno participou, o Bruninho, mas eu cortei todas as falas dele, cara. Não teve nada útil dele, cara. É, a partir de agora vocês têm que definir Bruno agora, hein, mano? Você vai ser o Bruno Tomás. E hoje o episódio é um episódio que todo mundo já fez, minha avó já fez, todo mundo já fez essa merda. Mas como diz o Michel Foucault, não existe discurso original, o que existe é estilo original. Então a gente vai fazer do nosso jeito. Nós vamos fazer um episódio aqui sobre pequenos prazeres da vida. Aquela coisa simples, né? Sem muito rodeio, mas que faz a gente ser feliz. E os nossos prazeres são únicos. Eu duvido que esses caras que fizeram podcast tenham os mesmos prazeres que a gente. Exatamente. É um novo estilo, é um novo jeito, você vai gostar. E muito mais sobre prazeres depois da retroalimentação. Está no ar Retroalimentação, episódio 79, e hoje eu estou aqui sozinho. E aí, galera, beleza? Então, nós estamos aqui com a retroalimentação. Hoje eu vou mandar ver sozinho aqui, porque tá todo mundo muito ocupado aí, né? Então, a gente tem que passar o nosso feedback pros queridos ouvintes do Tosco Chanchada Podcast, passar alguns recados. E já começando pelo seguinte, pelo assunto que muita gente não gosta de ouvir, né? Mas nós vamos mandar nós, não eu aqui e o meu amigo imaginário, né? Nós vamos mandar ver aqui o seguinte, Patreon. E padrinho, né, agora também. Nós temos que agradecer a toda a galera que apoia o Tosco Chanchada, e é por isso que o Tosco Chanchada está no ar, porque muita gente, aliás, assim, algumas pessoas acreditam no nosso trabalho aí e têm contribuído para que tudo isso aconteça, beleza? Você deve estar ouvindo aí minha voz aí, né, o tostão da minha voz, de uma forma mais clara, mais límpida, mais cristalizada, mais saborosa aí nos seus ouvidos, né? É porque a gente adquiriu microfones novos aí, né, graças a vocês, né, nossos queridos patronos, né? A galera que patrocina o Tosco Chanchada Podcast. Nós, conforme deixamos claro lá nas nossas metas inicialmente do Patreon, né? Nós temos investido em equipamentos. Vocês já devem ter notado aí que nós compramos uma mesa de som nova aí, super legal, coisa linda, e que tem ajudado muito nas nossas edições aí, tá? Nós temos também investido em novos microfones. Nós temos investido também em fones de ouvido pro pessoal fazer o monitoramento aqui, né, galera que grava. Nós não estamos gravando mais no estúdio devido às próprias agendas de estúdio aí, né, ficou bastante complicado, então nós aproveitamos para investir em equipamentos próprios, tá? Então, por isso vocês devem ter notado que a qualidade técnica do podcast tem melhorado bastante, junto com a edição aí estrambólica, deliciosa, maravilhosa de Wellington Hendrix, que é o nosso... não posso falar, né, o que vai dar spoiler nesse episódio, mas segura aí que tem coisa boa nesse episódio, tá? E é isso, galera. Retroalimentação. É, só lembrando que quando a gente lançou o Patreon, nós batemos a meta, que era de $150, em menos de 12 horas, tá? Em menos de 12 horas nós batemos a meta, nós conseguimos aí um número legal, tá? Mas aí teve crise, né? Dólar subindo e tudo mais, e tem variado bastante entre as pessoas que continuam fazendo as suas contribuições a partir de $1 lá no Patreon e as pessoas que têm deixado também, seja lá por qual motivo, tá? Se for um motivo que, de repente, o podcast não agrada, enfim, alguma coisa assim, depende. Dentro do motivo, seria interessante que você mandasse um feedback pra gente saber aí por que que as pessoas, de repente, nós acreditamos que seja por causa da crise, tá? Mas se for por algum outro motivo, você pode deixar claro lá, você pode mandar um e-mail e tal. Seria interessante ouvir isso, né, da galera que tem apoiado o Tosco Chanchada, beleza? Se vocês, ó, eu tô olhando aqui no dia 4/4, né, de 2016, dizem que o Patreon aí sofreu aí uns problemas, tava com um bug e tal, mas só pra vocês terem uma ideia, hoje nós temos 12 pessoas que apoiam o Tosco Chanchada via Patreon, e hoje nós estamos aí, com essas 12 pessoas, a gente está conseguindo arrecadar $65, que é quase um terço da nossa meta inicial. Verifica lá, né, espero que esse valor mude aí, né, mas eu peço assim que a galera que acredita aí, né, Tosco Chanchada, se um terço aí, um quarto dos ouvintes, né, apoiassem aí com $1, a gente teria aí tranquilamente batido a meta, e com um detalhe assim de conseguir mais dinheiro em caixa até pra fazer outras promoções, né? Assim, não posso prometer nada a princípio, mas com o dinheiro de repente que pode sobrar, a gente pode fazer promoções, a gente pode mandar alguém pra cobrir eventos, né? Seria interessante, é uma coisa que a gente tem vontade de fazer, mas isso não envolve o Patreon, nada disso, mas a gente gostaria, por exemplo, fazer um tour aí Tosco Chanchada, né, onde a gente vai nas cidades dos ouvintes aí e tomar uma cerveja, jogar a conversa fora aí, né, num lugar que os ouvintes achem legais aí, a gente fazer aqueles encontros marotos aí, né, mas sem as contribuições isso vai ficar difícil. Retroalimentação. Não sei se todos estão sabendo, mas nós lançamos um Fast and Funk no mês passado, tá, no mês de março, no dia 5. E saiu outro também no dia 5 de abril, que é um conteúdo a mais pra galera não ficar só neste episódio mensal, né? E vocês podem ver que o lançamento do Fast and Funk nem está na nossa meta, tá? Porque conversando aqui entre os Toscos Chanchadeiros aqui, a galera que grava o Tosco Chanchada, nós chegamos à conclusão do seguinte. Ao invés da gente criar novas metas, tá? Criar novas metas e prometer novos conteúdos, a gente vai preferir primeiro lançar o conteúdo. E aí, se vocês gostarem do conteúdo, aí sim vocês vão lá e apoiam a produção do conteúdo ou não, tá? Então, assim, ao invés da gente ficar fazendo várias metas aí até, sei lá, valores infinitos, a gente vai preferir criar novos conteúdos e a partir daí, se você gosta do nosso conteúdo, se você pode nos ajudar, aí você pode fazer isso. Via Padrim também, só para vocês terem uma ideia, né? Muitas pessoas pediram, né, pra gente criar uma conta no Padrim também, para quem quer fazer doação aí no boleto bancário e tal, né? Hoje nós temos 9 padrinhos, né? Entre padrinhos e madrinhas e tal. E lá o valor tá, não sei por que essa dízima aí, mas tá R$96,66. Lembrando assim que se a gente considerar o dólar na época que a gente começou lá no Patreon, o dólar tava 3,20, 3 e pouco assim, então ainda assim não tá clareando muito em relação ao conteúdo, tá? Ah, mas tá saindo episódio. Bom, foi o que eu expliquei em podcasts anteriores, tá? Nós, devido a essa virada do dólar, a gente, por um determinado momento, a gente conseguiu arrecadar mais do que o valor que a gente precisava pra pagar a edição e investir em equipamentos e, na época, pagar o estúdio e tudo mais, tá? Só que esse valor, assim, conforme caíram as doações, esse valor foi sendo consumido. Então, hoje, o que eu tenho a dizer, assim, que hoje, baseado nas contribuições, nós estamos num estado bastante crítico, tá? Bastante crítico mesmo. Então, assim, ao invés de pouquíssimas, hoje, por exemplo, lá nos Top Patreons, nós temos 4 pessoas que doam $15, né? Ou seja, nós temos $60 vindos de 4 pessoas só. E se a gente pegar aqui, olha aqui, o valor é 65 hoje que a gente está recebendo. Então, só 4 pessoas praticamente são responsáveis por 1/3 do total da nossa meta, que é $150. Então, assim, eu acho até, de certa forma, injusto com essas pessoas, tá? Eu sei que cada um ajuda com o que pode, mas que $1 hoje, né, não faz tanta diferença no orçamento de pessoas que pelo menos têm um emprego aí, né? Então, assim, galera, se você apoia o Tosco, nós temos, assim, investido bastante, tá? Nós também pagamos nossa hospedagem lá, o domínio venceu esse ano, pagamos tudo direitinho, tá? Tudo com o dinheiro vindo dos nossos ouvintes, tá? Nós temos agregado pessoas novas aí no Tosco, né, pra trazer uma diversidade de temas, de até de participantes, tá? Mas tá ficando complicado a coisa. É meio chato ter que vir aqui e falar isso pra vocês e tal. Então, conto com a colaboração de todos. Espero que na próxima retroalimentação eu venha com uma notícia muito melhor pra vocês. E como nem tudo aqui é DR, né? Vamos ler o e-mail então do nosso ouvinte aqui, beleza? Retroalimentação. Just for one day. Chegou o e-mail aqui do nosso ouvinte, o Túlio Silva, que sempre manda e-mail também. Valeu, Túlio. Valeu mesmo pelo seu feedback certeiro, beleza? Ele diz o seguinte. E aí, pessoal, de boa? Gostei muito desse episódio. Só não vou entrar no assunto porque, como já disse no e-mail anterior, a probabilidade de falar merda é muito grande. Mas queria parabenizar a todos os envolvidos. Ficou muito bom. Gosto demais das participações da Pandora. Olha aí, hein? Como já mencionei em outra oportunidade. E do Bruno, que embora nunca tenha falado nada, peço perdão pelo vacilo, Bruno, agrega demais ao cast, com certeza. Da Gabi não vou falar porque ela é da velha guarda. Enfim, muito obrigado por mais um episódio do caralho. Muito obrigado a todos aí, galera. PS, volta logo, alemão, seu Nonô e Elmer, Túlio Silva. Valeu, Túlio. Túlio que é o taxista, né? Eu fico imaginando esse cara ouvindo o podcast aí, né? No momento em que ele tá com algum passageiro aí. Se você ouve, Bruno, assim, o Tosco, quando você tem algum passageiro aí, né? Tá pegando, algum passageiro, manda um feedback pra nós aí. E agradecer também a galera que comenta aqui no Tosco Chanchada desde sempre, né? O episódio 79, que foi o episódio Give Ass, né? Episódio um pouco polêmico, episódio com algumas tretas, bastidores complicados, mas ainda bem que não tem câmera aqui, beleza? Retroalimentação. Quero agradecer aí ao PA Campos, que sempre manda o seu feedback pra nós, tá? E sempre divulga o Tosco Chanchado aí. Abraço ao Wellington Hendrix também, que cria aí sempre, né? Se você gosta da playlist do Tosco, né? O Hendrix sempre cria aí, né? Uma lista lá no Spotify, né? Que você pode acompanhar pelo post ou acompanhar o usuário Tosco Chanchado lá no Spotify, beleza? Felipe Sarin, que perguntou se o alemão morreu. Não morreu, mas tá hibernando, né? Sei lá que porra que ele tá fazendo, mas grita ele aí. Abraço aí pro Denada, né? Que tá procurando Jesus, né? Espero que ele encontre Jesus, né? Um abraço também pro Murilo. Outro pro Dolphin Lundgren. Sensacional. Sensacional. Abraço aí também pro Morbeck, que disse o seguinte, que teve que comentar que a namorada dele, né? Diz que o filme lá, que a gente, não sei se a gente comentou, né, que é o Melhor é Impossível, é uma comédia romântica, mas ele não acha, né? E principalmente por causa da cena final, né? Onde os dois, ó, spoiler, onde os dois estão no restaurante e ele explica o porquê de ter voltado a tomar remédio. Sou meio fã do Jack Nicholson e também acho bem legal o tratamento de choque. O episódio ficou muito legal, valeu. José Ferreira, né, que passou seu feedback. E a Melina também, que comentou, né, que é a esposa do nosso amigo Bruno, né, que pediu filmes de macho, mas nós já fizemos. Tá? Então dá uma olhada lá no Filmes Que Quer. Se bem que nós não somos manjadores, mas nós estamos sempre falando as nossas bobagens sobre filme. E no fim a galera acaba gostando, beleza? Pessoal, então dicas, sugestões, temas, dinheiro, nudes, e-mail @toscochanchada.com.br. Siga-nos no Twitter, tá? @toscochanchada. Temos nosso grupo no Facebook também, nossa página também no Facebook, temos grupos também WhatsApp e Telegram. Tudo isso você encontra lá na nossa página do Tosco Chanchada lá no Facebook, beleza? No mais, nada mais, continue nos apoiando. E é isso, galera, tanto o pessoal que apoia a gente via Patreon quanto a galera também que apoia a gente aí via feedback, redes sociais, pessoal que compartilha e divulga o Tosco Chanchada sempre aí. E é isso, galera. Vamos que vamos. Tosco Army, muito obrigado. E é isso. Curtam o episódio porque ficou muito bom, beleza? Até a próxima, galera. Valeu. Fui. Mais um episódio patrocinado pelos Top Patreons. Senhoras e senhores do Brasil, nós estamos ao vivo, diretamente da Arena Abreuzão de Marília, valendo o cinturão mundial dos pesos pesados. Apresentando no canto azul, o vilão. O peso mais que pesado, pesando no dia de hoje, R$4,20, dólar. E no canto vermelho, pesando sei lá quanto essa cambada toda, os The Top Patreons. Fábio Kiss, Diego Arvin, Sandro Felizardo, Paulo Libardi, Molina e Éder Giacomino. Este episódio do Tosco Chanchada só é possível graças aos nossos Top Patreons que juntos lutarão contra as forças do mal. Será que eles vencerão? Então prepare suas luvas, calce seu protetor bucal e vamos pra luta! Tosco! O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você na última segunda-feira, antes dessa gravação, eu entrei no trabalho às 20 para 7 da manhã. Nossa. E eu saí da empresa às 9h15 da noite. Ou seja, eu fiquei 14 horas e meia dentro da escola. 14 horas e meia dentro da escola, sim, sem sair de lá. Sem ver a luz do sol, praticamente. Meu Deus. Eu dei aula manhã, tarde e noite. Aí eu saí de lá, peguei meu carro e fui pra casa. A hora que eu cheguei em casa, abri a geladeira, eu queria beber, eu precisava beber um álcool, alguma coisa, pra dar uma relaxada. Tinha meia garrafa de um vinho velho lá e eu não entendo porra nenhuma de vinho. Cara, eu botei uma taça daquele negócio lá, daquele vinho, sentei no sofá, liguei o ar-condicionado e comecei a tomar devagarzinho aquele vinho e fumar um cigarro. Televisão desligada, só pra relaxar. Cara, foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz nos últimos tempos, cara. Porque sexo a gente não é, não é muito... Cara, aquilo é um negócio muito simples. Eu simplesmente tava sentado no sofá, e Ribeirão Preto é um lugar quente pra caralho. Eu tava sentado no sofá, num lugar fresco, tomando um vinho velho. E, cara, depois de quase 15 horas no trampo, aquilo eu falei, cara, não preciso de muito pra ser feliz. Mas, claro, tudo é momento. Eu pensei e falei assim, cara, a vida é feita de coisas como essas. Pequenas situações que fazem a vida da gente ter algum sentido. Então eu falei, isso é um pequeno prazer. Aí eu falei, cara, é legal a gente começar a comentar isso. Pequenas coisas, coisas simples, que fazem a coisa funcionar. Eu, cara, eu até queria, tá? Vou ser bem sincero, eu queria entender de vinho e tal. Não é o fato assim, ah, eu tava tomando um Cabernet Sauvignon chileno. Puta, eu não entendo nada dessa porra. Ver as lágrimas. Ah, puta que pariu, foda-se. Mas assim, cara, tipo, tava, cara, meu corpo tava relaxando. 15 horas no trampo, direto, vai tomar no cu. Aquilo eu falei, cara, não precisava de muito. Se eu tivesse uma dessa, meia hora dessa, todo dia, acho que dava pra viver. Ô Zé, eu te entendo, eu concordo com isso daí, cara. Porque de vez em quando eu chego em casa, você só dá aquela relaxada, aí você olha pela janela, tá rolando um som, você tá tomando aquele vinho bosta, mas você tá ali naquele momento. Esse é um pequeno prazer, eu acho que é o que teoriza o que a gente vai tentar passar hoje. É uma situação em que você se olha e fala, caraca, isso aqui tá maneiro, isso aqui tá rolando, eu tô aproveitando, eu tô tendo um prazer. Uma coisa simples, não é um negócio estrondoso, a gente vai ter que deixar as coisas estrondosas de fora, mas eu acho que são as coisas simples que você consegue fazer. Isso daí eu tenho muito, às vezes, mas não geralmente quando eu chego do trampo. Às vezes quando eu tô em casa à noite ali, sossegado, aí tô curtindo um som. É, ouvindo você, ouvindo o Zé, dá pra falar que os pequenos prazeres, a maioria deles você faz sozinho? Eu acho justo, eu acho que é bem assim. É uma coisa muito íntima, sabe? Tipo, aquele momento que você desliga. Não vou falar que é frescura e tal, mas eu acho que se você tá com alguém que você gosta, já deixa de ser um pequeno prazer, né, cara? Se você tá com a pessoa que você ama, porra, ele já não é pequeno prazer. Ouvindo vocês falarem assim, eu lembrei de uma situação, quando eu vim morar com o Carlos, a gente morava num quarto e sala, então a gente não tinha tempo, muito tempo sozinho, né? A gente ficava os dois o mesmo, toda hora no mesmo lugar, né? Nossa, vocês se viam o tempo todo, mano. A gente se viu o tempo todo. Quando a gente mudou pra esse apartamento hoje, que ele tem o escritório separado, porque antes era o escritório ficava na sala, era uma confusão enorme. E daí, a gente tem o escritório, a gente tem o quarto e a gente tem a sala. Então, são três ambientes longe um do outro. Então, tipo assim, a primeira vez ele veio pro escritório gravar podcast, não sei o que, eu sentei na sala e eu liguei a televisão pra assistir uma coisa que só eu queria assistir, sabe? Aquela série que ele não vai sentar pra assistir comigo, porque ele não gosta e porque, tipo, são, né, coisas diferentes. Aquela hora eu senti, eu falei assim, caramba, como eu tava sentindo falta disso daqui, né? Aquele momento que você fica só com você, sabe? Tipo, não é por você não gostar, que nem o Zé falou, ah, se você gosta da pessoa. Não é nem por não gostar da pessoa. Mas é assim, a gente precisa desses pequenos momentos pra gente, né? Eu concordo plenamente com o que a Gabi falou, e é mais ou menos dentro da ideia que eu tava planejando, mas eu acho que também existem pequenos prazeres que você faz com outra pessoa, até com amigos, até com galera tem pequeno prazer. A gente até pode dar uma conversada sobre todos eles. O prazer que a gente faz individualmente, com o namorado, namorado, marido, esposa e tal, e aquele que a gente faz com galera. Acho que uma coisa não exclui a outra. Mas é que esse prazer individual, cara, é um negócio, tipo assim, cara, é o seu olhar pro teto e falar, puta que pariu, que foda que foi isso, cara. Cara, fala uma coisa assim muito louca. O Bruno disse que ele deita, ouve um som. Comigo ao contrário. Eu tava viajando esses dias aí, eu trabalho com música, então o dia inteiro você tá com fone de ouvido, você tá com monitor, você tá com aquele tum, tum, tum, tum, tum na cabeça. Eu tava em Curitiba e tava no hotel lá, só eu, e cara, aí você sentou, abriu uma planilha do Excel e foi aproveitar o visual. Não, mas eu fui ver se... contrário que você, a parada. Ai, ai. Eu preciso escrever, cara, minha declaração de imposto de renda aqui, cara, porque ouvir música tá foda. Eu fui ver se eu passava uma fase no Candy Crush, mas não rolou. Vi um tutorial de VeloCup, foi do caralho. Não. Tem uma call da TV, né? Cara, então, mas aí que tá, cara. Eu trabalho com entretenimento, onde você se diverte, ou o pessoal se diverte, acha que é, né? A vida é festa. Cara, mas um prazer que eu tive foi quando eu deitei e tava um silêncio absoluto. Você não ouvia nem pernilongo, você não ouvia carro, você não ouvia nada. E eu achei até estranho, cara, porque fazia muito tempo que eu não ouvia um silêncio absoluto. Então isso me deu muito prazer, cara. Eu dormi tranquilo depois, porque eu saio acelerado do lugar e o pessoal geralmente vai no clima. Tem o after, tem não sei o que. Eu falei, não, eu quero voltar pro meu lugar. Mas sabe o que é isso? Isso aí é o sair da rotina. Por exemplo, eu sou professor. Eu sou professor. Eu trabalho com salas que tem, em média, 100 alunos. É. Então, assim, a todo momento eu tô com pelo menos 100 pessoas olhando pra mim. Cara, a hora que eu chego em casa e não tem ninguém prestando atenção em mim, cara, puta que pariu, cara. Você não tem nem espelho na sua casa. Não. É pra você não olhar pra você. É, tipo assim. Eu gosto de ficar sozinha, não gosto de me sentir sozinha. Acho que são duas coisas diferentes. Legal. Porque eu pelo menos, assim, tem gente que não tem esse problema, mas eu tenho, me dá tristeza profunda, absoluta, falar, meu Deus do céu, tô sozinha. E agora? Tô abandonada. Mas o meu ficar sozinha, muitas vezes, é tipo ir dar uma volta na rua, sabe? Tipo, sem ninguém, só eu, mais ninguém. E observar as outras pessoas, eu gosto muito de fazer isso. E São Paulo é muito bom você fazer isso. É muito gostoso. Andar na Paulista sem rumo é uma das melhores coisas que eu já fiz aqui. É gostoso, sabe? Você começa a observar como as pessoas são diferentes ou, tipo, vai pegando aquelas conversas picadas da galera que vai passando. E eu tenho mania de ficar montando histórias com as coisas que eu vou ouvindo. Então eu sozinho fico me divertindo. Sabe o que eu acho, Pandora? Que você tá falando um pouco aí. Eu acho que a questão, assim, tipo, algo que você faz com descompromisso. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Mas tem uma coisa em comum aí, que todos esses pequenos prazeres, você está se entretendo sozinho. Sim. Você está sendo a sua companhia, né? Exatamente. Aquilo que a gente começou a falar no início sobre se os pequenos prazeres são individuais ou não. Então, eu acredito que seja mais individual. Eu acho que tem os dois lados. Depois o Zé falou, eu e o Carlos, por exemplo, a gente tem muita coisa em comum. Realmente coisa que a gente gosta, filme. Eu curto muito ir no cinema com ele, sabe? Uma coisa que eu gostava muito de fazer sozinha. Eu adorava ir no cinema sozinha. Hoje, eu não curto mais, porque eu achei uma pessoa que curte as mesmas coisas, então, tipo, virou um prazer conjunto, um prazer que era individual. Sempre gostei de ir no cinema também, e eu tenho um gosto peculiar pra cinema. É. E, cara, eu ficava rindo sozinho e o pessoal olhando pra minha cara. Tipo, ó, sozinho. Falei, cara, mas é o meu pequeno prazer. Pra mim, foda-se. Eu também não me incomodo não, cara. Eu posso estar sendo repetitivo, mas é o que eu falei, cara. Eu fico no meio de gente o tempo todo, cara. Não tem nada mais gostoso que você ir sentar sozinho no cinema lá. Nossa. Cara. É você e o filme, cara. Foda-se o resto. Pegar aquela última sessão sem muita gente, sabe? Tipo, em Marília era muito fácil fazer isso. Você ia no cinema na última sessão, tinha 3 pessoas. Então, só que é o seguinte, ir no cinema é você fazer um pequeno prazer sozinho que tá todo mundo vendo. Certo. Eu queria saber de vocês, qual é aquele pequeno prazer que você tem, que você faz quando não tem ninguém vendo? Você não vai me falar que é ir no cinema. Né? Então, qual seria aquele pequeno prazer que vocês têm e que vocês só aproveitam quando não tem mais ninguém perto? Porque, por exemplo, eu comentei aqui de quando eu tô sozinho em casa, tomando um vinho e olhando pro teto. Mas isso eu posso fazer com outra pessoa, tipo, perto lá, tipo, que esteja lá em casa. Uhum. Não tem problema, por exemplo, eu posso sentar no sofá e tomar um vinho e tá minha namorada no quarto assistindo TV, ela pode estar na cozinha fazendo alguma coisa. Eu quero saber se vocês têm um prazer que você só faz quando você tem a segurança de que não tem ninguém olhando pra você. Porque, meu, eu acho que todo mundo tem alguma coisa assim. Então eu queria saber de vocês se vocês têm aquelas coisas que você só faz quando ninguém tá perto. É, depois de casado é difícil, viu? É complicado. É complicado. Morar junto, casar, é complicado. Porque você acaba perdendo as travinhas, sabe, social. Muitas travas, muitas, enormes, assim. Todas. É, pra não falar só todas. Só sobrou limpar a bunda, é um... Tá, mas por exemplo, tipo... Eu acho que eu só limpo a bunda, assim, aqui em casa. É. Tá aí. É a única coisa que falta. E é um pequeno prazer meu hoje, porque eu uso lenço umedecido e é muito... Maravilhoso. Lenço umedecido. Peraí, para. Para tudo. Lenço umedecido é um pequeno prazer, né? É um pequeno prazer. Eu vou testar, cara. Credo, não, eu não vou, não. Cara, você nunca limpou a barra. Depois... Não, eu não, eu sou meio troglodita. Eu saio demarcando território. Ô, Bruno... Eu sei que você mora com a sua digníssima, mas tem alguma coisa que quando ela fala assim, pelo menos, preciso ir no mercado, eu vou na manicure. Manicure é perigoso ultimamente. Ixi, não. Enfim. Quando você sabe que ela vai ficar fora de casa uma horinha, tem alguma coisa que você fala, puta, é a hora. Tô esperando ele falar, bater um... Eu acho que tem. Olha lá, só... pela risada. Então, então, já, porque, né? Já vai cair pra isso agora? Aquela coisa assim, se tem. E nem uma horinha, se ela vai colocar o lixo na lixeira. É louco. Passou aquela tiradinha, né? Ai, amor, vou levar o lixo na lixeira já. O Godinez de novo. A hora que ela volta, eu já tô com a mão lavada. Mas depois, só onde? Na reciclagem? Na reciclagem? Ela que desce com o lixo, você que lava a mão, né? 38 segundos de pura ação, mano. 38 segundos. As definições rapidinhas. Aquele comercial do Boticário que me aguarde, mano. Ai, meu Deus. Cara, como eu moro sozinho, entendeu? Minha namorada não mora comigo. Eu tô o tempo todo sozinho, então... Tipo, isso que o Bruno faz, eu posso fazer a hora que eu quiser. Então, tipo, pra mim já tipo, não é uma questão que fala, tem que aproveitar esse momento específico. É, por exemplo, tem você uma tem coisa. Que dar valor. É, não. Tem que dar quando. Valor. É, exatamente. Tipo assim, tipo, não é algo que. Tipo, não é viver perigosamente, digamos assim. Agora, uma coisa que me dá prazer, cara, o nego vai falar que, ah, foda-se, não sei o quê. Cara, eu gosto, cara, de fechar todas as janelas, porque tem ar-condicionado em Ribeirão, sem ar você não vive. Fecha todas as janelas, fecha a porta, sem contato com o mundo externo, fazer tudo pelado. Tudo, tudo. Lavar a louça, boa. Cozinhar pelado. Meu, tipo. Ah, é, cozinhar bater pelado. Bater pelado. É perigoso, cara, cara tipo, pelada. Eu só boto roupa. Se que marcar, eu boto roupa só pra tomar banho, porque o resto tava tudo pelado. Então, é que eu moro num condomínio, né? É foda, né, cara? Tem gente olhando pra tudo quanto é lado, né, cara? Eu não tenho os atributos físicos, por exemplo, de um Anderson Meira. Olha aí. Se eu tivesse. Olha ele! Cara, tipo, eu ia ficar com a janela aberta e usar o meu atributo pra regar as plantas lá embaixo. Mas, cara, entendeu? Sabe o que eu faria? Eu faria, tipo, aquele negócio assim, pá, tipo um... Tipo um pirocóptero. porra, mas não tem, né, cara? Você gente, ia assustar a dona Cotinha do primeiro andar, né? Meu Deus. Todo mundo aqui assistiu Guerra dos Mundos? Sim. Ai, sim. Sabe a hora que, tipo, o Tom Cruise tá escondido e aí, tipo, vem só aquele ET, assim, tipo, vasculhar? É. É o perna, né? É o perna, põe o pau pra lá e começa. Vai indo, filho, vai. Você olha assim, vai. Que é isso, filho? Só a boquinha mandando beijinho. Alguém, por favor, faça essa montagem dessa cena. E mande para nós, por favor. Eu morei em Londrina, no meu Paranã. E eu tava fazendo faculdade e tal. E aí, cara, a minha mãe tinha me dado cortinas pra eu colocar no meu apartamento. E eu, cara, andava peladão também, eu tinha esse prazer. E aí, cara, eu lembro que eu descia e as mulheres olhavam e davam um sorrisinho. Porque tinha outro prédio na frente, né? Mas era o mesmo condomínio. E aí, o porteiro olhava também e, tipo... aí eu fui perceber, quando eu fui buscar um negócio no outro prédio... Que cortina era transparente. Que a minha cortina ficava transparente com a luz, cara. Puta! Merda. Então, quer dizer, era o meu prazer, mas... E aí, como o Hendrix, pra quem não sabe, como o Hendrix cara, é um membro cara... da raça? Não, né? Mas um cara apontou um revólver pra mim, cara. Ué, você tava armado o tempo todo, porra? É claro que o cara apontou a arma pra você ter toda armada não, pra então, ele. O cara falou, ó, aqui pra você, ó. Eu não entendia nada. Depois eu falei, putz, será que esse pessoal tá me observando? Que tinha um lance assim, eu ia tomar banho, apagava a luz e ia pro banheiro. Depois eu voltava pro meu quarto, me enxugar, acendia a luz e via que todas as outras janelas apagavam a luz. E não era uma vez, era todas as vezes. Eu falei, meu, que estranho, né? Eu acendo aqui, todo mundo apaga. E é... Mas ele te mostrou uma 45, uma 38 ou uma 9mm? Ó, cara, acho que era ponto 40, velho. Porque o porteiro... Briga de pistola. O porteiro falou assim, ó, o marido da fulana de tal lá tá meio cabreiro com você, cara. Eu falei, mas por quê, cara? E não me falou. Depois eu fui ver, pô, será que é isso, cara? Nem que eu ficava vendo o meu pequeno prazer ali, cara. O Zé, cara do Zé. Era o grande prazer dos outros. Era o grande prazer dos outros. É. Fale por você, fale por cara, você. Cara, um ano fazendo isso, cara. Então aí eu parei de andar pelado, cara. Vai que é um cara e olha e fala, oi, rola bem fácil. Não, não. Ele ia falar, oi, caga. Oi, que é muito fácil aqui. Não dá nem pra falar. Eu ia tentar falar com a língua presa, eu não consigo. Gola vem fácil. Gola vem fácil, caga. É gola vem fácil. Caramba. Bom, outra coisa nesse prazer de fazer sozinho, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu curto fazer sozinho é cozinhar. Eu curto cozinhar, mas eu curto cozinhar sozinho. Pra eu mesmo. Eu falo assim, putz, o que eu vou almoçar hoje? Não, vou fazer um hambúrguer. Então eu vou lá, compro a carne, compro os negócios, um baconzinho, uma cebola, pego uma cerveja. Eu costumo sempre estar ouvindo um podcast, um som. Eu curto o momento, entendeu? Pra mim, cozinhar é meio que uma terapia que funciona quando eu tô sozinho. Então eu sento ali e falo, ah, pô, vamos fazer os negócios. Eu não tenho nem tanto prazer em comer. É esquisito, porque eu sou um pouco gordinho. Mas eu tenho mais prazer em cozinhar. Eu me divirto muito mais quando eu tô cozinhando do que efetivamente, assim, só comer. Na minha cozinha ninguém entra. Começa por aí. Eu gosto muito, muito de cozinhar. E pra mim, tipo, principalmente a parte de doce, se eu tiver num dia muito ruim, a primeira coisa que eu faço é entrar dentro da cozinha, trancar a porta e ficar lá dentro. Eu acho cozinhar uma coisa muito desestressante mesmo. Mas eu gosto de comer também. Eu tô mais na do Bruno, assim. Tipo, eu também gosto mais de cozinhar do que de comer. Eu acho que é mais ou menos quando a gente joga The Sims. A gente gosta mais de montar a casinha do que ficar jogando. Assim, eu entendo perfeitamente vocês. Perfeitamente. Eu sei exatamente o que vocês pensam. É, o Zé tá gourmet, né? Não, mas... Mas... Aí que tá a diferença. Quando eu tô sozinho, eu prefiro comprar comida pronta ou fazer a coisa mais simples do mundo. Eu gosto de cozinhar quando tem mais gente. Eu gosto de cozinhar pra galera. Sabe, tipo, eu não sei se é, talvez seja até uma coisa, e assim, aí é até uma autocrítica. Uma vontade de receber elogios, sabe uns negócios assim? Não, eu quero que alguém fale que isso tá bom. Eu quero que alguém fale que essa merda tá boa. Eu quero que alguém fale, Zé, foi do caralho, que não sei o quê. Cara, se eu tô só eu, pão com queijo, foda-se. Então, eu prefiro cozinhar quando tem uma galera. Então, é o contrário até. Eu tenho um pequeno prazer, falando de comida, só que não é nada disso de fazer. Eu gosto de ir no mercado, cara. Eu gosto... É verdade, eu gosto de sentir o cheiro do mercado. Ai, nem me fala nisso, mano. O meu prazer, às vezes eu vou no mercado e compro as coisas e nem consumo. É o prazer de estar no mercado. Eu moraria lá, mercado, cara. Às vezes eu nem compro. É só pra passear, gente, o mercado. Só pra passear. Eu passo na parte de temperos. Meu, eu abro os braços e olho pro céu e começo a cantar. Jesus Cristo. Entendeu? Eu me sinto feliz, cara. É um prazer que eu tenho. Uma ideia, gente. Não sei. Eu acho que eu sou consumista. Porque às vezes é o lance de estar lá e poder comprar, cara. De estar lá dentro, de curtir, assim. E às vezes eu faço o zigue-zague, passo em todas as áreas. Mesmo que eu vá comprar só uma Coca-Cola e um Doritos, mas eu passo em todas as áreas, cara. Mudando um pouco de assunto. A gente falou bastante aqui de coisas que dão prazer pra quando a gente tá sozinho, curtindo a gente mesmo. É. Tem algum pequeno prazer, por exemplo, quando vocês estão com alguém? Eu, por exemplo, tenho minha namorada. Se tem uma coisa que eu curto pra caralho, meu, é ir ao cinema. E o pior é que, assim, eu não sei quem é o autor da frase, tá? Se o autor da frase quiser se manifestar... É Miguel Foucault. Foda-se. Alguém disse uma vez o seguinte, cinema, sexo e pizza, até quando é da ruim, é boa. Então, cara, tipo, eu pego a namorada, vou pro cinema, não importa qual é o filme, cara, é sentar lá, o ambiente é agradável, porque tá fresquinho, tem um ar-condicionado, sabe? Tipo, e aí você tá com a pessoa que você gosta. Tipo, e fazer os três é melhor ainda. Eu acho foda. Tipo, e aí acaba o cinema, tipo, sei lá, sábado, 10:30 da noite. Aí vai pra um bar, vai tomar uma cerveja. Mas passar por lá, comer uma pipoca, ar-condicionado, um filme, não precisa ser grande coisa. Cara, é sempre uma sensação boa, cara. Bom, pequeno prazer junto, meu, é difícil pensar, né? Porque cadê tudo o Márcio? É cadê o Márcio nessa hora, porra? Não, porque tudo é divertido, né? Você fica pensando, porque você não vai fazer coisa ruim com a pessoa, né? Às vezes tem. Vou sair de casa pra fazer uma coisa que eu não gosto. É, normalmente você deixa a pessoa aí sozinha. Você já tentou fazer um teste de gravidez? Não é uma coisa legal e você não faz junto. Às vezes faz, hein? Tem casal que faz junto. Não faz, mano, porque você precisa ter um primeiro infarto O casal que faz junto tá esperando. É, o casal que faz junto tá esperando, filho. Mulher, quando não tá esperando o filho nela, faz junto, mas lê fudendo. Ela pede pra amiga, pelo amor de Deus, comigo. Eu acho que eu tô grávida, meu Deus do céu. Eu vou mijar aqui, você olha. É, segura esse copinho com esse negócio aqui pra mim, que eu não tenho coragem. Isso aí, né, meu filho. E um pequeno prazer é o teste de gravidez, tá negativo. Isso não é pequeno, é grande. Nossa, é pra estourar o rojão, meu filho. É grande. Uma coisa assim que eu curto muito fazer com ela, ela curte também jogar videogame. Então, às vezes, a gente senta, fala, porra, vamos jogar alguma coisa? Ah, vamos. Então, a gente olha ali no cardápio, entre aspas, né? Que a gente joga desde Play 3 até coisa de Nintendo, Nintendinho, Mega Drive... E aí, tipo, senta um do lado do outro e começa a jogar. Cara, às vezes eu paro, olho e falo, porra, sabe? Olho pra cima e falo, se tu quiser me levar agora, tá tudo certo. Tá bem empapado, porque... Que fofinho, menino. É, também empatado porque eu não vou querer pagar as maldades que eu fiz, né? A parte do lixo, ela não vai gostar. Ela sempre que ela voltar de levar o lixo, ela vai... Ela nunca mais vai levar o lixo. Ela vai instalar uma câmera no ursinho de pelúcia agora. Mas é isso que eu acho legal, porque é uma coisa simples, entendeu? A gente tá ali, do lado do outro, jogando alguma coisa, trocando uma ideia. E eu acho que isso é um pequeno prazer. É um momento que a gente tem junto... Que não parece nem que você tá como um casal, você tá ali como dois companheiros, dois amigos, dois brother que estão curtindo um momento junto. É, videogame aqui em casa meio que dá briga, porque o Carlos, ele quer mandar pra onde a gente tem que ir, eu não gosto de receber ordens. Pra mim, jogo de jogar junto é tipo, sei lá, Street Fighter. É, então, só se for esse, daí não dá briga, porque a gente já tá brigando no jogo. Eu tenho um pequeno prazer junto, que eu acho que, eu não sei se muita gente é assim, mas eu adoro assistir a outra pessoa jogar. Isso é legal. Tipo, eu vou jogar, beleza, vou lá. Eu fico deitada, tipo, assistindo o jogo, como se fosse um filme. Suas voyeur de videogame. Eu acho que te dá prazer assistir o cara jogar, porque você gosta do cara. Não, meu, eu gosto de assistir qualquer pessoa jogando, velho. Qualquer um? Você fica olhando pra tela ou você fica olhando pro braço dele tensionando a hora que ele aperta o botão? É a história mesmo. Sabe o que me lembrou isso? Eu fico olhando pra ele porque todo mundo sabe que o Carlos é um cara musculoso. Então dá um videogame pra sua sogra que vai conduzir o Batman e vai ficar andando em falso com o Batman na parede. Porque a minha sogra... Sabe, tipo, que ele fica na parede andando em falso? Não vai te dar prazer, pô. Torta, olhando pro chão. Fazer uma revelação, José. Manda. E pessoas da bancada. Revela, José. Um pequeno prazer que eu gosto, a dois... É tipo imitar vocalista de banda glam e a menina ser a minha grupo. Plateia. A grupo? É, tipo, você é um Bon Jovi, bronzeado, sacou? É. Então... é o Brown Jovi. Me agradeço aqui. Deixa eu ver. Ele tá no Shaquille La Heart, nigga. Acabou. O Hendrix falou aqui que tem o prazer de ir ao mercado, de andar pelo mercado, tal, etc. E aí eu tava pensando em prazeres que a gente tem que não são bem vistos. De repente a galera olha torto pra você, tipo, de repente até é proibido. Eu, por exemplo, cara, eu tenho um problema. Se eu for ao mercado pra comprar algo, tipo, uma compra mais longa, tipo, eu não vou lá pra comprar um detergente, não, vou fazer uma compra grande. Eu tenho que ir até a gôndola de cerveja, eu tenho que abrir uma cerveja e eu vou fazer compra tomando cerveja. Eu pego meu carrinho, abro uma cerveja e vou tomando. Se a compra for muito longa e acabar primeiro, eu boto a vazia ali no carrinho pra passar lá no leitor e vou abrir outra. Cara, é um vício. Não sei se é vício, não sei. Cara, é um prazer foda. É chamar alcoolismo. Cara, eu, puta, cara, assim, tipo assim, eu não consigo entrar no mercado pra ficar uma hora empurrando o carrinho e de gôndola em gôndola. Eu vou abrir uma cerveja e aí aquele negócio se torna tranquilo pra mim. Meu, aí eu já ouvi em mercados grandes, não vou citar não, já ouvi em mercados grandes de Ribeirão aquele som ambiente, sabe? Tipo, por favor, não abra produtos dentro da loja. O Big Brother tava te vendo. Foda-se, cara, foda-se. Eu queria achar uma câmera pra olhar pra ela e dar um gole. Eu falei, foda-se, cara, eu tô gastando aqui nessa merda. Por quê? A pessoa... É porque brasileiro costuma fazer isso e não pagar, né, Zé? Não, eu sei, eu entendo tudo isso. Eu acho o problema do mercado e das pessoas nessa... Mas, Gabi, enquanto for uma voz... Enquanto for uma voz... A hora que chegar um cara e vier me abordar, eu falo, não, beleza, desculpa, eu não ouvi a voz, sou surdo. Cara, eu... É, foda-se. Cara, eu não sou... Cara, ninguém pode comprovar que eu ouvi a voz. Enquanto for o Deus do supermercado que tá falando, você ignora ele. É lógico. Então, mas ó, juridicamente, teve vários casos já desses aí que a pessoa ganhou o processo, cara, porque realmente era deficiente auditiva. Exato. A pessoa se sentiu constrangida, cara, depois. Cara, não, eu posso simplesmente dizer que não tava prestando atenção na voz, que tava vindo lá da puta que pariu. Mas se alguém no mercado me abordar, eu falo, não tem problema. Meu, eu, tipo, descarto a cerveja, fecho o refrigerante que eu tô tomando, foda-se. É igual aquele caso que tá escrito, né? Tipo, não abra tal coisa. O cara vai lá e abre. Aí depois, ah, eu sou analfabeto. O cara ganhou 100 mil reais de indenização. Que, ó, eu sou analfabeto, não sei ler, não sei escrever, tá escrito aí. Aí vem você abordar de forma ignorante. Exatamente, exatamente, é isso aí. E sim, assim, foi pra puxar mais uma conversa sobre, tipo, prazeres que você tem e que as pessoas olham, acham estranho. Ou que a sociedade não curte muito. Eu não sei, eu tipo assim. Eu tenho um desse daí, que é andar com som alto no carro. Ah, mas aí eu não sei se a sociedade condena. Ah, é multa. Condena, porque quando são os outros, eu condeno. Falo, filha da puta, baixa essa porra aí, eu não sou obrigado. Eu tô condenando você. Então, mas eu tô ouvindo Chuck Berry, eu tô ouvindo B.B. King. Problema. Entendeu? Eu fico nesse dilema de, ao mesmo tempo que eu sei que eu tô incomodando... Bruno, você se acha melhor que... Tô aqui. Ouve funk que não dá nada. Ouve sertanejo universitário, não dá nada. Não dá. É, esse é o problema, porque ao mesmo tempo que eu me vejo como vilão, eu me sinto um anti-herói. Porque quando que esses caras vão conseguir ouvir um Muddy Waters no volume alto num cara passando num Astra preto de óculos escuro, ouvindo bom, bom, bom, bom. Eles nunca vão ter esse acesso a esse tipo de cultura. Ah, então você tá fazendo um serviço à comunidade, é isso? Eu sou tipo o Wolverine da música. Eu não sou o que eles querem, eu sou o que eles precisam, tá ligado? Valeu, Batman. Isso aí é do Batman, meu Deus do céu. Isso aí é do Batman, rapaz. Ih, caralho. A pessoa não casa. Só não casa os heróis direito. No caso de música, perguntem para o Bruno. Os heróis esqueçam. Eu gosto de ouvir música quando estou sozinha na rua e normalmente eu estou cantando, batucando no ar, batucando na minha perna. Tanto que um ouvinte do podcast do Carlos Eduardo viu uma foto minha com fone e virou e falou assim: ah, eu te encontrei na Vila Madalena, mas você tava dançando com a música, eu não quis incomodar. Caralho, meu Deus. tipo assim, só que eu faço isso sem, não é nem por perceber, porque eu tô curtindo mesmo a música, tá, não sei o que. Tô batucando. E realmente, na hora que você para prestar atenção, tá todo mundo olhando pra tua cara e 90% das pessoas estão te julgando. Gabi Rainman. Autista. Nossa, isso, tipo, ela acho que tá no musical, né, cara? Tá no meio da rua. Tá... Eu imagino isso mesmo, entendeu? Está tocando no mundo essa música, não? Entendeu? Não, então, mas Gabi, aí eu acho que é assim. É. Eu acho que, tipo, é um prazer que você tem. Eu não acho que a sociedade condena. Eu acho que a sociedade acha estranho. Não é algo condenado. A partir do momento que ela acha estranho, ela tá me condenando. Como assim? Não, ela tá te julgando, mas condenar é falar, isso é errado, por exemplo. Não é errado. Não, mas tipo assim, ó, dentro, como assim, dentro de lugares fechados, eu não canto alto. Exato, por é isso que eu tô dizendo. Entendeu? Ah, não, tem bom senso, né? É, eu fico só mexendo a boca. Na rua, eu canto. O meu, ele é muito parecido com o da Gabi. Tá até escrito na pauta pra ninguém dizer que eu tô copiando ela. Mas eu tenho muita mania, gente. Não sei o que acontece, não sei se é Jesus. Você é o roteirista da minha vida. Quando eu entro no supermercado, sempre em algum momento toca ABBA. E eu não consigo me conter. Olha aí, se você fosse homem, eu ia te julgar. eu chego a dançar, gente, envolver as outras pessoas que eu não conheço. Você promove um musical ali? Sim, praticamente. Viu? Raio. Caramba! Isso eu queria ver muito, cara. Caramba, o DJ vamos é bom, no mercado comigo. O DJ do mercado é bom. Posso falar um negócio? Eu sei que é errado, eu sei que é coisa de idiota. Caramba. Mas tem uma coisa que me dá prazer. E esse é socialmente condenável mesmo. É assim, eu trabalho em duas cidades diferentes e a minha vida pessoal, digamos, família, namorada, tá numa terceira. Então, eu tô o tempo todo na estrada. Cara, eu acho foda e me dá muito prazer é andar com o carro a 150, 160 km por hora na estrada. Olha aí. E o pior é que eu sei que é errado. Te entendo. Você matando só você não é errado. Cara, eu sei que é errado, mas, cara, quando eu tô a 150 por hora na estrada, tô ouvindo um som alto e ultrapassando os carros, cara, me faz bem. Não precisa me falar que isso é uma coisa de idiota. Eu sei que é. Não, o Zé, ele quer dar uma de Humberto Gessinger. 110, 120, 160. Pra ver até onde o carro dele aguenta. Não, eu já... Humberto Gessinger fazer todo mundo dormir durante essa música. Aí pode causar um acidente, né? Mas, ó, eu tenho um condenável. Eu gosto de ir em lugares chiques, meio maloqueirão, cara. Puta, eu também. Só pra isso ver é da hora. A reação. Isso é da hora. Puta, fiz isso ontem. Eu faço isso, cara. Também faço, velho. Eu faço isso porque eu ando assim, né? Eu sou assim, né? Cara, eu faço isso, meu. Teve um dia que a gente saiu, aí ela falou assim: ai, meu Deus, eu quero ir no restaurante chique, no restaurante chique. Você é casado com o Godinho? Ele é casado. Houve uns episódios anteriores, você vai... Aí eu falei, não, nós vamos sair like a boss. Aí, tipo, ela se arrumou toda, não sei o quê, eu coloquei minha camisa, aquela camiseta velha do Atari e uma calça jeans podre. Aí eu cheguei no lugar, parei o carro, desci, entrei. E é legal que você sente que as pessoas olham pra você. Putz, isso é demais. Eu era o único cara que não tava de gravata. Eu não tava de gravata, eu tava com uma camiseta com o símbolo velho do Atari. Sabe aquele plástico que começa a descolar da camisa? Bruno, parabéns. Eu falei, dane-se. Mas parabéns. Pior do que você ir num lugar aqui em São Paulo, assim, é você ir num lugar lá no interior, assim. Num lugar que no interior as pessoas se vestem, tipo, bem, que não sei o quê. Mano, no interior as pessoas separam muito em você. A Gabi tá certa, sabe por quê? Muito. Porque em São Paulo, de repente, ou é um milionário excêntrico, ou é um hipster. Exato. Ou é um hipster. Exato. Tipo, ou assim, é só muita gente mesmo. É muita gente. Eu era muito encanada com, tipo, a gente vai não sei aonde. Aqui que eu ponho. Mas hoje eu sou muito menos encanada com o que eu vou vestir. Eu quero saber, Hendrix, por que que você faz isso? Tem alguma intenção ou é natural? Chocar, cara. Simplesmente causar... O Hendrix é revoltadinho, né? Ó, um pequeno prazer. Hoje, vocês sabem que o Brasil, ele tá estranho, cara. Ele tá muito extremista. Tudo bem que algumas coisas são pra nossa segurança. Vocês sacaram? Vocês sacaram? É uma piada interna, os ouvintes não vão entender. Mas aqui em Marília... Ô, perna, tem um lugar aqui em Marília... Eu não vou falar o nome, mas é o Charles. Vamos chamar o lugar de Charles. A Gabi sabe onde que é. A Gabriela ali no sabe... Buster Keaton, vai. Buster Keaton. Isso, ali no Buster Keaton. É um lugar muito conhecido aqui em Marília. Tem uma amiga minha que vem dos Estados Unidos uma vez por ano. E ela é bem sucedida, ganha em dólar, né? É 4.2. Então ela gosta de ir em lugares chiques e eu não gosto. Mas ela é muito amiga, é uma amiga muito querida, então eu vou. Só que eu falo assim, ó, eu vou chocar a sociedade de propósito. Eu poderia ir vestido decentemente. Cara, mas eu vou com a camisa do Chicago Bulls, boné barreta e um cordão, cara. O nego vai falar assim, ou esse cara é funkeiro, ou ele é do rap, ou ele vai roubar a gente, cara. Eu adoro ver a cara de nojo dos pseudo-ricos, que não são ricos, porque se fosse rico não ia estar nessa bosta de cidade, entendeu? Os caras tá com carro zero, só que tá com 50 prestação pra pagar. O carro até tomba pro outro lado por causa do carnê. Então, pau no cu desses filha da puta, que eu não gosto desses caras, eu vou lá mesmo pra arregaçar a cerveja deles ao mesmo preço da minha e foda-se, sacou? E nem sou eu que pago, é a menina que ainda paga pra gente. Então, cara, eu vou lá e mijo na cara da sociedade, sacou? Então... Então é isso, eu não gosto dessa galera, eu não gosto desse pessoal extremista, eu tô um pouco me fudendo pra política do Brasil. É agora que você serve o Rivotril, cara. Vamos se abraçar todo mundo, gente. Eu fiz isso ontem. Eu tava em São José do Rio Preto, tava ficando em hotel lá, que eu trabalho lá, e aí eu conversei com um amigo meu de lá e ele falou, cara, vai nesse lugar e tal. E eu comecei a olhar as fotos na internet do lugar. Nossa. Meu amigo, eu sabia que ia morrer uma grana ali. Aí eu comecei a ver a cara da galera que tira foto e bota no Instagram. Pizza falo, 120 reais, é, cara? Não chega a isso, pelo amor de Deus. Mas no Charles é. É, mas então, aí eu... Eu comecei a ver. Buster Keaton. Eu comecei a ver a foto que a galera posta. Eu falei, nossa, cara, é um lugar de gente muito fresca. Cara, eu saí, eu tomei um banho. Botei uma bermuda, uma chinela e uma havaiana branca, que tá marrom. E parei na porta. Cara, eu parei na porta, veio o Maître. Ele olhou pra Maître? Minha cara. Maître. Ele olhou na minha cara, pois não. Eu falei assim, cara, na maior cara lavada. Que você falei tem assim, aí, mano? É, não, não, não, não. E o pior é que eu tava parecendo um mendigo e eu virei pra ele. Eu não entendo porra. O pônei, Zeca, mano. Camisa do Santos? É. Não. Tipo Mano, cara, Brown. É, eu virei pra ele e falei assim, meu amigo. Tem que falar confiante. Sim, eu virei e mandei um negócio assim completamente aleatório. Falei assim, eu gostaria, por favor, de dar uma olhada na carta de vinhos argentinos. Cara, eu não sei porra nenhuma de vinho. Mas o maluco olhava pra minha cara, pra minha vestimenta. Fez um escândalo. E pra pergunta que eu fiz, ele, pois não, mas o senhor gostaria de se sentar? Eu falei, não, claro. Você já higienizou o meu banco? Cara, e aí... Meu, tipo... Não, eu sou rico, eu bebo num pé só. Meu, e eu fiz dar um nó na cabeça do desgraçado. Você porque ele olhava pra minha cara e falava assim, meu, esse maluco acabou de sair da feira e veio aqui. E comecei a gastar o pouco que eu sei e aí desconcertei o cara. Quebrei o cara, mas quebrei muito. Você falou francês com o cara? Só faltou. Mas eu usei pronúncia, né? É Cabernet Sauvignon. Brasil. Muita treta, vixi. Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. É muita treta. Muito bem, muito bem, cara. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Fernando abaixa a temperatura. Fernando sobe a temperatura. Fernando abaixa a temperatura. Fernando sobe a temperatura. Muito bem. Abaixa a temperatura. Fernando sobe a temperatura. Fernando abaixa a temperatura. Fernando sobe a temperatura. Brasil! É muito simples. Muito bem, muito bem, cara. É muito simples. E desce, e desce, e desce. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado. Vai ficar gelado, vai ficar gelado. Everything is good and round. O Bruno falou agora há pouco que adora, né, que tem um prazer de casal dele, que é ele e a digníssima jogando videogame, né? Isso me fez lembrar de um negócio que é foda, como quando a idade vai passando, os prazeres da gente mudam. E às vezes a gente perde alguns prazeres e tal, deixa de ser relevante pra gente. Por exemplo, até difícil vindo de mim falar isso, cara. Mas atualmente, pode ser que eu espero que daqui 6 meses isso mude. Mas hoje em dia... Cara, eu não tenho o menor prazer de ligar um videogame, cara. Eu tô com um videogame lá, tô com um jogo que eu joguei 15 minutos, tem 2, 3 jogos lá. Então, pra jogar, eu tenho ali pelo menos, vai, brincando, 50 horas de jogo, cara, e eu não consigo chegar em casa e ligar o videogame mais. Perdi o tesão momentâneo. Eu espero que não seja pra sempre. Eu quero voltar a jogar videogame porque é um negócio que sempre me agradou muito. Mas hoje em dia, cara, não faz mais sentido na minha vida, cara. Eu ligo e dá 20 minutos. Não, eu ligo, dá 20 minutos e falo, ah, cara, vou fazer outra coisa. Aí bota num basquete, ou desliga a televisão e vai fazer uma janta. Eu passei por algo parecido, Zé. Ah. Depois que roubaram meu videogame na minha casa, eu não tive mais vontade de jogar, cara. É, porque você não tinha também, né? Não, então, mas depois você consegue, né? Depois você compra outro e tal, mas fica lá, cara. Hoje não faz falta, sabe? Uhum. Eu espero que volte a fazer falta. Eu te entendo, Zé, e eu tenho uma coisa parecida que aconteceu comigo, cara, depois que eu comecei a ficar mais velho. Antes, eu acordava... sei lá, eu ia trabalhar. E eu acordava mais cedo pra poder tomar um café da manhã. Então eu pegava um pãozinho, fazia um café com leite, pegava aquele meu Discman Power Pack anti-choque pra ouvir um som. E eu sentava na mesa e tomava café. E o tempo foi passando e eu vi que esse tempo eu poderia estar dormindo. E é uma coisa que às vezes... É... Cara, são 20 minutos, mano. Se eu bato uma em 38 segundos, 20 minutos, eu tô sossegado. Tipo, foi uma vida. Então foi um prazer que eu perdi com o tempo. E mas pra adquirir dia, outro. Pra adquirir outro, né? Pra dormir, né? Pra dormir. Mas eu, você acredita que eu sinto um pouco dessa falta de eu acordar, aí eu pegava minhas coisas, falava, ah, o que, que eu vou ouvir hoje? Aí pegava uma fita cassete, eu sou do tempo do cassete, depois do CD, não, hoje eu vou escutar tal coisa. Pegava um álbum, sentava, comia uma torrada, e depois eu saía pra trabalhar. E hoje em dia eu sinto falta disso, porque eu acordo em 15 minutos, eu tô dentro do carro, vou trabalhar, tomo um café enquanto eu tô comendo alguma coisa, respondendo um e-mail. Eu senti esses dias falta disso, quando a gente comentou da pauta do episódio, que era um prazer que eu tinha, e eu não sei se foi a idade, se foi a rotina, ou se foi a vida adulta que tirou isso de mim. Aí eu falei assim, amanhã eu vou acordar cedo, pra tomar café antes, mas eu não vou conseguir. Mas é a idade, tipo assim, as perspectivas vão mudando. Eu não sei, por exemplo, a Gabi é uma pessoa com a qual eu converso bastante, mas eu nunca soube dela, assim. Tem alguma coisa, Gabi, que era foda de tipo assim, de divertido pra você, que hoje você dispensa? Balada. Não suporto, cara. Não suporto. Mas gostava. Não, gostava. Mas não suporto hoje, não suporto. É tipo assim, eu ficava esperando o final de semana pra ir num lugar. Hoje eu gosto de ir num lugar escutar jazz. Estou velha. Que tipo de balada você ia? Ah, não, qualquer uma. Tá vendendo cerveja, mulher entrou de graça, eu tava na porta. Eu sou igual, sabe? Cara. Tipo, eu não tava nem aí. Mulheres até meia-noite não pagam. Eu não suporto. Nossa, ótimo. E em dobro, sabe? Tipo, vodka em dobro. Nossa, não podia ter nada em dobro que eu ia. Ai, meu Deus. Open bar, então, já era desesperador. Nossa, eu era assim, tarada. Hoje eu penso trilhões de vezes pra ir no lugar. Tamo tipo junto. Assim, tamo junto. Um exemplo básico, tipo, a Pandora. Tô lembrando do meu aniversário, exatamente, Gabi. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Juntando. Ah, meu Deus. Cinco meninas, amigas nossas. Pandora vai fazer aniversário. Vamos numa balada, Trash 80, nossa. Era trash, mas era algo parecido. Era alguma coisa. Nossa. É o pico das galáxias, tal, que não sei o que. Só vamos tocava pra... nos 80. É, eu falei assim, nossa, vai curtir pra caralho. Mano, lugar chato. A gente chegou, entrou e sentou, gente. Ah, sentou. A gente passou a balada sentada. Eu bebi um negócio lá que era uma bebida... inspirada no Laranja Mecânica, um bagulho que ia leite, bebi pra caramba, não deu pra ficar bêbado. Tirando o Hendrix, que trabalha com isso, eu acho que pra maioria aqui, tipo, esse negócio de balada, madrugada, fudeu, né? Já era. Mas eu não gosto de ir na balada. Você não gosta? Não. Tipo, é o seu ganha-pão. Então, cara, a mesma coisa, tipo, o açougueiro, tipo assim, ah, vou ver um corte de carne aqui. Vou cortar carne hoje à noite. Balada é uma coisa que... Eu amo balada, gente. Adoro. Mas eu não aguento mais. Então, eu também gosto, cara. Eu gostaria... Eu queria ter a disposição... É, então, não rola mais. Para ir no lugar e ficar a noite inteira escutando música alta. E não rola. Eu entrava na balada na quinta, eu voltava pra minha casa na segunda, gente. Eu era dessas também. Era desesperador a coisa, eu não parava em casa. Minha família não sabia que eu existia no final de semana. E hoje em dia eu não aguento. Tudo, na verdade, envolve o negócio do Bruno, que é dormir. Ai, é tão gostoso acordar cedo, não sei o quê, mas eu podia estar dormindo. Mas um prazer que eu perdi da adolescência é o dormir à tarde. Nossa, gente. Eu não consigo mais dormir à tarde. Não pega no sono. Né? É esquisito. Ah, eu durmo. Nossa, eu acordo depois do almoço. Nossa senhora. Carlos Eduardo também dorme, cara. Eu tenho uma inveja. Tipo assim, chega, tipo assim, um domingo com chuva, sabe? Tem tudo pra você dormir. A casa arrumada, tá tudo em ordem. Eu olho, ele vai dormir e eu não consigo, cara. Me dá um desespero. É difícil. Você, né, almoça, senta no sofá, coloca a mão na beirada do short, aquele lance meio ao band. Nossa senhora, velho. Eu durmo, eu apago. Isso é um... Não é nem pequeno prazer, é um grande prazer. No trabalho dorme, né? Em casa não dorme. Isso que é a puta da vida. A gente falou aqui de coisas que a gente deixou de gostar depois de velho. Mas, cara, ninguém vive sem prazer. Então, se a gente deixou de fazer isso, é porque a gente substituiu por alguma coisa. Não tem como, cara. Tipo assim, minha vida agora não precisa de prazer. Não é isso. Tipo, prazeres de mais novo vão abrindo espaço pra outros prazeres. Ah, sim, certo. Lógico. Entendeu? Eu, por exemplo, a gente já falou algumas vezes aqui no episódio, por exemplo, sobre vinho. Eu nunca entendi de vinho. Nunca entendi. Pra mim, se deixou bêbado, é bom. Exato. Eu cheguei aos 30 anos, eu não consegui olhar pra um vinho e falar, tipo assim, com detalhes, se era, tipo, sei lá, branco, tinto, seco, rosé, porra nenhuma. Cara, aí meu irmão, tipo, tem parentes que trabalham na família da esposa dele, que trabalham com isso, e começaram a conversar comigo, e me pareceu um negócio legal. E aí eu comecei, tipo, de 6 meses pra cá, eu comecei a dar uma pesquisada, ler um pouco, ainda entendo merda nenhuma, mas tô tentando aprender alguma coisa. Tipo, e hoje, pra mim, é um negócio legal. Você ir no mercado, parar um pouco lá naquela parte que tem os vinhos de todos os países, dar uma lida, tal. Tipo, assim, é coisa de velho, é muito diferente do que eu fazia quando mais novo, mas é um negócio que hoje eu acho agradável. Mas você viu, Zé, que saiu uma pesquisa agora, que entre os top 10, não sei se é do Brasil, se é da América, entrou nesse top 10 aí aqueles vinhos de 10ão, cara. Que é fácil de beber. Então, mas é o lance de qualidade. Então, cara, então eu sempre tive um prazer, cara. Falei, ah, meu, eu tenho 10 anos no bolso, vou comprar esse negócio aqui. Mas então negócio... eu tava pagando uma de gourmet, cara. Não, é que pra cerveja, eles chamam isso aí, na cerveja, eles chamam isso aí de drinkability, que é o quanto que aquilo é bebível. Dá pra tomar meia taça, dá pra tomar 3 copos, dá pra tomar 2 garrafas, entendeu? Então... Não, e aí eu juntava vários prazeres de pagar pouco... E de beber pra caralho. De beber pra caramba e ficar chapado, cara. E sair cantando por aí, cara. Eu não sei, tipo assim, eu tenho. Eu pensando sobre a pauta, eu tenho poucas coisas que eu comecei a gostar de fazer depois de velho. Tomar vinho. É uma delas, mas é pouco ainda, não é um negócio... Mas eu acho que todo mundo, depois que fica mais velho, descobre alguns prazeres. Eu não sei como é que foi pra você, Henry. Ah, pra mim é só coisa idiota, cara. Ó, vamos dar a voz ao nosso único quarentão. Vamos lá. Exatamente. Cinquentão, peraí. O que a gente faz depois dos 40? Eu estou me Jorge clonando. Jorge clonando. Olha o perna, olha o perna. Jorge clonando. Exato, vai. Kid bengalando. Não. Vai matar o perna agora, né? Eu era um cara meio alheio à internet. Agora, cara, se eu fico um dia sem consultar e-mail, essas coisas assim, eu começo a ficar meio perdido. Se eu fico um dia sem jogar o Candy Crush, eu falo, meu Deus, cara, quem será que tá passando na minha frente? Eu já tô na fase 1400. Ô, louco. Meu Deus. Eu nem sabia. Eu nem sei que é o Candy Crush. Eu não jogo mais. Não acaba o Candy Crush? Não acaba. Não acaba. Eu já cheguei no final e aparece assim, oi, amiguinhos, estamos construindo mais fases. Aguarde mais alguns dias, tal, tal, tal, e vem um e-mail pra você. Você tá mantendo o emprego das pessoas. Que lindo. Então, mas é um hábito. É dois programadores pensando, aquele filho da puta não para de jogar. Não... Então, mas é um prazer que... Assim, eu não tenho mais aquele prazer do videogame, de passar fase e tal. Mas esses joguinhos de flash, eu até gosto do Candy Crush, eu fico lá assim, às vezes eu me perco, cara. Eu sinto falta se eu não faço. E pra mim é o contrário. Porque eu sempre fui um cara que curtiu tecnologia e eletrônica e sempre jogou. E depois que eu fiquei velho, eu comecei a aprender a ter prazer nas coisas tipo... Aquela parada assim de... Vou furar uma parede. Vou consertar um negócio. Cara, Bruno, eu te amo. Cara, foi um Marido troço Online. Que, cara, aconteceu na minha vida. Seu chuveiro queimou. Me liga, entendeu? Tipo, aí ele já aproveita saber, e entrega a pizza saber. Junto. Cara, já era. E foi um troço que eu não sabia que eu tinha. Tipo, nada nessa mão, nada nessa mão. Oh, meu Deus, instalei uma prateleira. Tipo, foi um troço meio mágico. MacGyver. É um MacGyver. Uma profissão perigo. A Leroy Merlin ficou assim: se você vier, você vai comprar, você vai montar a prateleira. Ela me chamou e eu vi depois que eu tinha talento pra essas coisas. Caramba. Então às vezes eu tô em casa, aí a minha chega, o Godinho chega: ai meu Deus, a torneira tá vazando! Aí eu falo: a torneira tá vazando? Puta que da hora, mano. Tá vazando, mano. Oi. Eu te amo, cara. Eu tô passando mal aqui. Deixa eu seguir da torneira. A torneira. Isso é homem de verdade, é rústico. Quando o Godinho, peraí, quando você tá consertando o ralinho da pia e o Godinho espaça, você dá um tapa na bunda e fala, vai fazer uma janta? Fato, sempre. Eu nunca peço um tapa de bunda. Você não sabe braço... que esse menino apanha em casa, gente. O bom pro, o bom pro Bruno é que o Godinez não tem aquela, ah, eu tô dando pro carteiro, eu tô dando pro bombeiro, eu tô dando... Não, é pra a mesma pessoa. A minha única limitação é física. Se meu braço chega na bunda, ele vai bater. Tipo, é isso que eu preciso. Eu tenho um raio. Agora, eu fico imaginando isso, Bruno. Isso é fato, eu posso comprovar com testemunho algum dia. Eu tenho um raio de ação do braço aberto, passou, tava na bunda. Aí ela chega assim, ai meu Deus, tá vazando a torneira. Eu falo, caralho, tá vazando a torneira, mano. Uma missão. Aí eu pego o meu carro, coloco aquele som alto e eu vou lá comprar uma borrachinha de 3,5 mm, mano. 3,5 mm. É o que você precisa. Um grifo e uma borrachinha de 3,5 mm. Que é um só. Grifo? Aí, viu? Aí, ó. Aí, ó. É coisa que você tem prazer quando você é velho. Eu tenho um grifo bonitão, ele é cromado. Eu me sinto o Thor quando eu levanto o grifo. Eu vou soltar. Bruno! Oi. Escuta esse som aqui, ó. Cara, isso foi genial demais. Cara, eu fico imaginando o Bruno no clube das mulheres. Vem aí, o Bruno, ele é tudo. Ele é multiuso. Ele rasgou o Leonardo DiCaprio nas costas. Eu sou engenheiro. Ele vai trocar sua lâmpada. Ele vai arrumar sua pia. I'm too sexy for my shirt. Aí, mulher. Eu sou ali, ó, de jalequinho, capacete de segurança, óculos de proteção. Porra, mano. Mas já pira, mano. Manchado Mas eu descobri que eu tive prazer nisso, cara. Porque a primeira vez que você conserta o negócio e você olha, você fala, tá porra, fui eu que fiz isso aí. E aí foi uma coisa que eu aprendi, tipo, Deus me escolheu. Falou, Fio, tu vai instalar prateleira na terra. Ele é o Neo, ele vai salvar a humanidade, cara. Falou, meu Deus, eu tenho livros e preciso de uma prateleira. Relaxa, vamos comprar uma bucha de 6 e nós vamos acertar isso aí. Né? Ai, minha bochecha. Eu ouvindo o Bruno falar... Deu a impressão... Você sentiu menos homem, né? Dá a impressão... Depende. Dá a impressão que ele depende. Tipo assim... Cara, eu preciso instalar um chuveiro, senão eu vou passar mal aqui, caralho. Tipo, esse é o problema. Quando você tem muito prazer em uma coisa, aquilo pode virar uma mania. Eu tenho uma história... Cara, o nego vai achar que é idiota. Por exemplo, eu saía bêbado do bar, quando era mais moleque, aí eu passava num, tipo, trailer de lanche... Só que, tipo, eu só queria minha cama ou eu queria meu sofá. Então eu falava pro cara assim, ó, faz pra viagem o lanche. Aí cheguei em casa, liguei a TV de madrugada, meio bêbado, mas no sofá, confortável, e comi o lanche deitado no sofá. Falei, putz, isso é legal. Final de semana seguinte, adivinha? Faz pra viagem. Chegava em casa bêbado, ligava a TV, comi o lanche deitado no sofá. Cara, aí começou a virar, tipo, prazer. Saía do boteco e tal, aí ia na pizzaria, faz a pizza pra viagem. Aí passava no Habib's. Pegava drive-thru, no do palhaço, né? No fast food do palhaço, drive-thru. Cara, hoje, isso é uma mania. Tipo assim, se eu sair 10 vezes pra comer, 8 eu vou pegar pra comer em casa. E eu acho mais prazeroso comer em casa, eu não consigo comer fora quase, cara. E eu complementaria esse seu prazer. Eu também tenho isso aí, adquiri isso na faculdade, porque eu saía da faculdade louco pra ir embora e ficar longe. E aí, cara, eu gostava de comprar dois. Tudo isso aí que você comprava, eu comprava dois. Porque um eu comia mais ou menos desse jeito, deitado também, tal, curtindo. E no outro de maior que acorda. Gelado. Demais. Maravilhoso, pizza, cara. Dormida, lanche dormido. Você, você corta, você vê as camadas. É muito bom isso, cara. É uma delícia, cara. Cara, tá uma galera. 10 pessoas. Vamos comer um lanche depois do boteco. Tipo, 3 horas da manhã, tá todo mundo bem. Vamos comer um lanche? Vamos. Senta todo mundo, né? Certo. Aí você senta lá no trailer e pede mais uma cerveja, porque não acabou ainda. Certo. Os 9 vão pedir lanche e vão comer ali. Eu vou pedir o meu pra viagem. A hora que todo mundo acabar, eu vou pagar minha parte, vou pra casa. A hora que eu chegar em casa, eu vou abrir o meu no sofá. E aí virou uma mania. Ao ponto, eu tô falando sério agora, ao ponto de estar a galera toda comendo lanche de madrugada no boteco, e se eu tentasse comer junto com eles, eu ficava incomodado. Olha aí, cara. Eu não conseguia, eu achava chato. A comida não descia legal. E o pessoal percebia, assim, tipo... Não. Não, tipo, eu falava assim, galera, tipo, eu prefiro comer em casa. Eu acho um saco comer no bar. Eu não tenho problema com isso, eu avisava. Tipo, não, eu vou comer em casa, tá? Eu não gosto de comer aqui, eu vou comer em casa. Vou tomar uma cerveja com vocês, vocês, a hora que todo mundo foi embora, eu vou lá em casa e como. Cara, mas virou mania. Caramba. Porque aí comer no rolê começou a mexer o saco. Olha só, cara. É, eu sou mais ou menos assim, Zé. É, não sei, eu cara. Achava não sei. Que eu estava sozinho, mas não estou, cara. É. Eu sou normal, cara. Eu acho que eu não tenho nenhum... Não rolou ainda de ter um prazer, assim, que virou mania. De chegar até parecer algum toque, assim. Verdade? Acho que ainda tô de boa. Cara, eu acho... Ah, então, eu acho que sim. Então, isso só me deixa mais doente, cara. Porque eu achei que todo mundo tinha, mas de repente não, eu sou Zé, só eu. Tamo junto. Então tamo pelo junto. Amor de Deus, cara, joga a sua. Às vezes... Vez, não, mas isso aí que você falou. Tem alguma coisa também, em comum, cara, com o Hendrix é complicado, velho. Não, mas eu negócio, ia ver eu... esse negócio aí. Tipo, tem uns não, então, mas Gabi, eu tenho esse prazer. Pra não ser o diferentão, eu comia com a galera, mas eu levava um pra casa também. Pra comer de novo. Mas daí não, chama pra comer tipo, gelado. Não, pra comer gelado. Assistir televisão de madrugada sozinho. Pô, cara, e você acorda na madrugada, você vai lá e dá um picote no bacon do lanche lá, é uma delícia, cara. Puta, é bom demais. Então, mas isso aí é mania? Não é mania. Porque não, mas vira eu uma também... mania a partir do momento que você fala assim, não, eu tô com a galera, mas preciso levar. Exato. O meu problema é, tipo, eu tô com a galera, eu vou tomar cerveja com eles aqui no trailer, e a hora que todo mundo for embora satisfeito, aí eu vou pegar o meu lanche que tá no saquinho. Exatamente. Aí eu vou pra casa e vou comer lá. Isso é mania. Isso não é só prazer. E você come sozinho, se lambuzando inteiro. Então, cara, porque, por exemplo, é legal, cara. Qualquer pessoa normal falaria, não, vou comer com a galera aqui, porque comer é comer. Não. Encheu a barriga e acabou. Acabou. Não. Eu tenho que ir pra casa. Exatamente. E lá vai ser mais gostoso. Meu, isso é coisa de doente. Já sei o que eu vou fazer na volta agora, José. Você vai me dar uma carona até lá, José. Então, acho que não é mania, mas... É, porque não é uma coisa constante e tal. Mas... Sim, eu um acho. Hábito, né? É, eu acho... O que eu costumo fazer, assim, dessas coisas de comer escondido, é, sei lá, você correr pra ir pra casa pra chegar antes de todo mundo e... comer um torresmo sozinho, ou comer uma coxinha, ou... Sabe assim, não. Você tá até leva vida, pra pessoa, né, mas você compra três, tá ligado? Aí, tipo, você come uma coxinha escondida e a pessoa chega e fala, ai, comprei duas coxinhas, uma pra mim e uma pra você, e tô te esperando. Você então, já comeu, mas você comeu uma sozinha. Isso é a vida, isso é a vida. Eu descobri um lugar em Ribeirão Preto é que vende... É gordice, né? Eu descobri um lugar em Ribeirão Preto que vende uma coxinha de calabresa com provolone. Meu Deus! Meu. Não pode falar isso, cara. Caralho, não, tipo, não. Eu queria... Eu comprei uma daquelas barracas de camping. Você vai trazer uma pra mim. Eu comprei uma daquelas barracas de camping pra morar na frente do lugar, meu. Puta que me pariu, cara. Calabresa com queijo é o melhor dos dois. Não é queijo. É provolone. Não, é calabresa com provolone dentro de uma coxinha, porra. Não, meu. Sim, a massa é só pra você conseguir segurar. Exatamente. Olha aí. Sabedoria do mestre. A gente falou aqui, né, tipo de... Quer dizer, eu praticamente falei, né, que eu prefiro levar pra comer o lanche em casa e tal. Mas é lanche, tipo assim, lanche é lanche. É pão, é hambúrguer, que tem um melhor, tem uns pior, mas... Só que assim, todo mundo tem aquela comida, aquela receita, aquela coisa que a sua mãe faz, aquela coisa que você compra num lugar específico, que a hora que você senta, põe aquilo no lugar, põe na boca e fala, meu, puta que me pariu, cara, isso é vida, cara. Tipo, isso é de cada um, tem jeito, isso é de cada um. Tipo, aquela comida, aquele prato, aquela receita, aquele negócio que faz você ficar maluco. Por exemplo, eu vou falar um negócio, cara, tipo assim, me derruba, e aí eu sei que o Hendrix vai ficar meio assim, ih, acredito. Caramba, lá vem. Cara, ovo com gema mole. Deus me livre, cara. Ai, meu, que delícia. Dá tempo de ir embora, cara. Pera, traz o balde. Arroz branco, o arroz branquinho, aí você frita dois ovos com a gema mole. Quero agora. Corta em cima do arroz. Lá, não tô ouvindo. Compra um pão francês quentinho e enfia dois ovos com a gema mole dentro do pão francês. Cara, eu passaria minha vida comendo só isso, cara. Na boca. Nossa. Vou pensar numa música do Cannibal Corpse aqui que eu não vou ouvir o Zé falar, cara. A cerveja já tá falando em ovo. Cara, eu quero ouvir de você, Hendrix, então, qual que é o prazer alimentício que você tem? A minha é muito boa, cara. Sabe aquelas batatinhas? Melhor que ovo com a gema mole? Cara, o ventilador rodando ali é mais relevante que o Bruninho e melhor que o ovo. Eu comeria o ventilador, cara. Mas comer o Bruninho eu pensaria duas vezes. Mas é mais fácil comer o Bruninho que o ovo com gema mole. Mais fácil, prefiro. Ele é fofinho. Ele tá gordinho agora, ele é fofinho, cara. Faz menos barulho. Cara, mas ele já não tem mais o cabelo pra puxar, né, Léo? Exato. Pois é. Tá sem engate. Bota uma peruca e já era. O meu prazer alimentício é aquelas batatinhas pequenininhas, curtida no vinagre. Putz, no isso molho. É bom demais. Eu cheguei a comer 2 quilos daquele negócio e passei mal, velho. É que eu como qualquer bosta, tá? Tipo, eu como tudo. Mas verdade, é eu quase explodi, cara. Eu não... Você já pegou uma porção disso, tacou orégano e comeu? Uma delícia. Meu Deus, cara, é de morrer de bom isso aí. E só eu comia isso daí. Minha mãe fazia pra mim. É porque eu não tava lá. Não, então, mas em casa, quando né, eu morava com meus pais e tal, essas coisas assim, é só eu comia, cara. Então minha mãe comprava aquele sacão, cozinhava, e só eu, cara. Curtia, jogava orégano. Nossa, ficava um dia pro outro assim, ficava aquele molho, aquele, né, aquela coisinha, cara, assim. Meu, maravilhoso. Isso é bom demais. Gelado, melhor ainda. Isso servia muito em festa de casamento e aniversário nos anos 80, que isso, vinha. Isso, isso. E eles serviam isso, junto isso, com o chopp que vinha num canecão de 2 litros de plástico. Exatamente. Eu, isso, ó, é bom demais, cara. Nos bons tempos das vacas gordas, né, que a gente podia fazer extravagâncias, então meus aniversários, minhas festas, sempre tinha isso daí. Então, cara... Batatinha curtida no vinagre e chopp. E aí era um acontecimento, cara. Só que isso passou a ser um prazer meu, porque eu relembro daquela época e também consumo isso daí. Só que minha mãe e tal, meu irmão, não gosta de comer essas coisas. E só eu, cara. Sabe o que é foda? 2 quilos, eu como 2 quilos na hora. Sabe o que é foda? Nossos ouvintes, a maioria dos anos 90 pra cá, né? Sim. Eles ouvem esse negócio de batata curtida no vinagre e chopp no canecão de 2 litros de plástico. Eles não sabem do que a gente tá falando. Eles não sabem do que a gente tá falando. Eu vi isso daí num boteco, naqueles vidros, a batatinha. Eu falei, não, eu tenho que parar aqui, velho. Os tiozinhos jogando bilhar, tá ligado? Os caras tomando pinga, aqueles mendigos e tal. Eu falei, meu, eu vou comer esse negócio, velho. Isso é bom demais. É muito bom. Rolando, você ficava na dúvida. Me dá um corotezinho aí. É os mendigos que controlam o jogo do bicho. É isso aí. Você ficava na dúvida se pedia aquela batatinha boiando no vinagre ou aquela cebola naquele pote rosa. Que delícia. É bom demais, mas é a mesma água. É a mesma água da salsicha. É a mesma água da salsicha, da cebola e do ovo. O ovo colorido. A salsicha, você sabe que você não pode pegar, porque ela tá lá desde 1973. Não, a salsicha eu tenho nojo. Vinagrete de salsicha. Gente, quem que pega uma salsicha você e enfia ela dentro do vinagre, gente? Quem? Eu. Nossa, cara, eu adoro. Eu gosto. Deus faz isso. Nossa, só se eu fizer. Porque... não. Meu pai faz, é diferente do que aquela que tá no bar, no meu balcão. Meu pai. Agora, você fica na tua. Meu pai fez. A gente tá aqui isso. Falando, tipo assim, nos desígnios divinos tem assim, ó, vinho, salsicha curtida no vinagre, depois hóstia. É. Então você não fala mal não, cara. Essa que fica no balcão. É o sangue de Cristo, a rola de Cristo, depois o corpo. A gente vai tomar um processo agora. Sim. Ô, Pedro, você não tá participando, você não pode rir, cara. Eu acho assim, Zé, todo mundo que sai de casa, vai morar longe e vai pouco pra lá, sempre tem uma coisa que o pai, a mãe ou alguém fazia dentro de casa que te faz lembrar de lá, e quando você tá com aquela saudade, você vai na cozinha e faz. Meu pai, quando a gente tava meio jururu, ele faz um pão caramelado. Meu pai tem uma chapa de ferro, ele vai com açúcar lá, ele derrete o açúcar, pega aquele pãozinho francês, na hora que o açúcar tá derretido, ele põe o pão francês assim, dos dois lados, sabe? Puta, então ele caramela aquele pão. Aquilo, ó, tá me dando água na boca. Aquilo me transmite pra Marília, assim, em 2 minutos, sabe? Então é uma coisa que sempre que me bate um negócio assim, eu vou lá na cozinha, eu faço isso daí e o leite com canela que ele fazia pra mim. Os seus dotes culinários vieram dele? Acho que sim, cara. Meu pai cozinha muito bem. Lá em casa, quem cozinha mais é meu pai do que minha mãe. Sempre foi assim. Você falou um negócio, Gabi, que é muito foda, cara. Tipo assim, que é quando a comida te lembra dos entes queridos, né? Por exemplo, as melhores coisas, as melhores lembranças que eu tenho de comida é a comida da minha mãe. Tipo, e é foda, cara, porque tipo, eu venho pra Marília uma vez por mês, tal, não sei o quê. E aí eu chego na casa da minha mãe e assim, tipo, cara, é foda. Porque sempre vai ter alguma coisa lá que lembra, que eu falo, puta que pariu, cara. Isso só ela faz desse jeito. É foda, cara. É foda. E aí é um pequeno. Eu prazer. Acho que o resumo dessa situação, né, que já passou no cinema, é a cena do Ratatouille na hora que o cara dá a garfada no prato. Que sim, a hora que o Antoine Gou, né? A hora que o Antoine Gou come o Ratatouille e lembra dele criancinha, né? E dele, ele se transmite. Então, pra mim, aquela emoção, pra mim, é uma emoção mas assim. Mas sabe por que é foda, Gabi? Porque aquela cena, todo mundo passou. Todo mundo que viu aquele exato. Filme. Exato. passou por aquilo. Comeu o negócio e falou, cara, isso lembra minha mãe, isso lembra meu pai, isso lembra minha avó. Todo mundo passou por aquilo. Eu acho que e comida não é só o comer também. Eu acho que tem alguns cheiros. Uma vez uma professora na faculdade, quando eu tava fazendo faculdade de São Paulo, falou pra gente fazer uma redação sobre o cheiro do Natal. E o Natal, em toda casa tem pólvora cheiro. Queimada, né? Puta. Mas assim... Foda pra caralho. Então, assim, a maioria das pessoas escrevem do peru, da carne, não sei o que. O cheiro do peru, cara. O cheiro do peru. Sempre me incomodou, cara. Ai, essa aqui é pro alemão. Cara, esse negócio do cheiro, só fazendo um parênteses aí. O cheiro do peru. Eu vou morrer hoje. Ai, meu Deus. Olha, de comida, uma coisa que eu lembro muito também, e é engraçado porque também remete a coisas que a minha mãe fazia. Como eu sempre fiquei sozinha em casa, e graças a Deus, na época em que eu ficava sozinha, não existia fiscalização demais, porque eu fico sozinha desde 3 anos de idade. Cara. Não tinha assistente social? Ninguém se metia na vida de ninguém. E a minha mãe, ela fazia uma comida que ela sempre falava assim, ah, isso aqui é rapidinho de fazer e tudo mais, que hoje, em 2016, ganhou o carinhoso apelido de arroz, feijão, maçaroca. Maçaroca? Amo. Eu amo. Amo. O que que é isso que eu não sei? Maçaroca é o que tiver na geladeira. Ah. Não, é isso, Pandora? Não, é. É misturar os dois e jogar um azeite por cima. Não, gente. Arroz, feijão, maçaroca, você pega ovo. Aff, delícia. Faz ele começou mexidinho. Mal. Começou bem. Faz ele meio mexidinho, mas não deixa ele secar. Então, quando ele ainda tiver meio gosmentinho ali, a clara, você joga o arroz e o feijão, continua misturando. Meu e Deus. Joga queijo ralado. Pandora. É uma coisa deliciosa. Pandora, gente. Você descreveu o meu almoço perfeito agora. É arroz, feijão, maçaroca, gente. Não faça isso na minha frente, cara. Favor. Tipo, qualquer coisa, na boa, qualquer coisa melhora com ovo. Não. Você tá trepando com essa mulher e... Meu... Cara, olha quebra só. Quebra o ovo nas costas dela. Não, isso quebra é... Quebra o ovo nas costas dela. Corram que a polícia vem aí. Já para, com bem, porra. Ó, é a melhor coisa do mundo. Uma tá coisa... Uma bunheta, que... engole um ovo. Tudo melhora com ovo, caralho. Cara, cê, ó, tinha uma coisa... Se quebrar um ovo dentro do quarto, eu bato nele na hora. Não, para tudo. Vai lavar aquela não, porra. Gente, que... gente, vocês estão errados. Você tá comendo, quebrou um ovo em cima, você tem mais coisa molhada. Tá justo, é justo, é justo. É justo, não, não, lubrifica. Não. Mas falando nesse esquema de prazer com comida, eu tenho um prazer com comida. Que foi quando eu descobri a comida nordestina. Ah, puta, mas aí é, cara, fácil, né, viado? Um novo mundo de possibilidades se abriu na minha visão, cara. Ó, mas desde que não foi seja aquele negócio com sangue... Chouriço? Chouriço e sarapatel. Ah, não, patel. Vai tomar seu patel, cu, cara. Ó, mas é uma vez eu comi... Você é preconceituoso. Não, ele tá errado, Bruno. Não sou xenofóbico. Não sou xenofóbico. Você põe limite no seu prazer? Não, é que uma vez... agora até... Você coloca limites no seu Bruno, prazer? Eu já não vou mais gostar de você. Uma vez me venderam isso aí falando que era salame. Eu comi e falei, meu, que coisa esquisita, cara. Ah, é chouriço. Falei, não, chouriço não é salame. Salame é salame, chouriço é chouriço, cara. E é melhor, chouriço ver... é melhor que salame. Não, eu fui ver o que que era, é um negócio de sangue, cara. É sangue cozido. Deus me livre, cara. Sangue cozido. Chouriço eu não como, não. Nem fudeu. Meu Deus, você, cara. O Bruno tava falando. Você já comeu a carne, você já comeu a gordura defumada, você vai ficar com frescurinha de sangue. Não é gostoso. Oh, sangue, eu gosto de tirar das pessoas, ô, não Bruno, ingerir. Bruno. Não, mas isso não tem a ver. Eu tô comentando assim, daquele torresmão grosso. Ai, do aqueles beleza. Dois dedos. Olha lá. A Pandora, ai, a Pandora tá comigo salivando. No rolê do torresmo. Tô salivando já. Eu vou descrever, você dá a nota, tá? Aquela carne de sol, joga na churrasqueira, sem nada. Pouquinho de sal grosso e um monte de manteiga de garrafa. Nossa senhora. Beleza? No final, se serve isso aí com a mandioca cozida. Sim. Tá bom pra você? Essa daí vale um 9,75, porque faltou aquela pimenta biquinho salpicada, assim, ó. Puta que me pariu. Parabéns, parabéns, cara. Pra dar aquela liga, porque o caldo da pimenta biquinho, ele vai penetrar na carne e vai dar aquela maciada. Nossa senhora, penetra macia, gente. Isso, eu tô até com o zóio fechado. Nossa, eu voltei agora, eu só peguei o penetra macia. Às vezes eu misturo prazeres, mas você pega aquele pedação de cupim assado junto com alho. Nossa. E aquela farofa? E aquela farofa que vai cebola farofa e banana? De banana. Ai, meu Deus. Puta merda. Falamos junto, Pandora. Falamos junto aqui, ó. É. Farofa com banana, cara. Eu sei que eu vou morrer? vou, porque quando eu corro, eu sinto uma coceira na mão. Aí quando eu olho, é aquela linha da vida diminuindo, tipo, ela tá cicatrizando, tá ligado? Eu sei. Cigana, mas sabe o que vai acontecer, Bruno? Mentaliza. Você ainda ela tem fala, linha da vida? Ô, Bruno, você vai morrer novo, vai chegar no céu e ainda vai abraçar Deus e falar, valeu, obrigado, irmão. E vai falar assim, no céu tem isso daí? No, sol, no céu tem carne de sol? E morreu. Foi. Vai virar assim. É. Carne de sol, tapioca. Eu tenho duas fases na minha vida, que é antes da comida nordestina e depois quando eu vi aquele horizonte aberto e todo mundo te abraçando com mandiocas cozidas na manteiga e carne de sol e carne seca. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Nossa senhora. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Sarapatel, mano. Sarapatel. Essa é boa. Manteiga de garrafa. Eu nunca como a garrafa inteira. Eu só como metade, a outra metade eu esfrego no peito assim. Ai, meu Deus. Manteiga de garrafa. Venha, venha. Joga no rosto. Ai, caralho. Jogar no, a manteiga no rosto. Meu. É, eu acho que talvez não tenha sido um pequeno prazer, né? Vocês viram que pra mim é um pouco grande esse prazer aí. Né? Bem enorme. É. Maior que a mandioca que estão esfregando em você enquanto todo mundo se abraça. Com manteiga de garrafa. Com manteiga de garrafa na sua cara. Manteiga de garrafa é... Joga no peito. Joga na cara. Ele gosta da cara. Ele gosta da cara. Um buquê de... De manteiga de garrafa. Joga em cima uma colherzinha de sal, uma cebolinha verde, você coloca duas fatias de cenoura. Vai ficar um convite para os ouvintes para participar por e-mail, por comentário, para mandar o feedback, falando daquilo que dá prazer para eles, né? A gente quer ouvir também dos ouvintes aquilo que dá prazer para os caras. Há pequenos prazeres que os ouvintes têm. Fique à vontade, mande um comentário, manda um e-mail pra gente, o e-mail vai ser lido na retroalimentação. Mas eu queria fechar o episódio falando de uma outra coisa. Aquilo que deveria ser um desprazer, uma merda desgraçada, mas a hora que você termina, você fala, puta, que da hora. Por exemplo, para qualquer ser humano normal, limpar a casa deve ser um saco. Cara, quando eu tiro uma tarde pra limpar minha casa, limpar mesmo, jogar balde d'água no banheiro, nossa, esfregar, cara, a hora que eu, depois de 3 horas, eu limpei meu apartamento, que o apartamento tá tranquilo, e eu sento no sofá com ele limpinho, eu falo, cara, puta que pariu, que da hora. Foi uma tarde gostosa. Meu, eu passei uma tarde faxinando. E isso me agradou, cara. Tipo assim, eu sei que é meio zoado, mas, por exemplo, não deveria dar prazer, mas faxinar a casa é uma coisa que eu curto. Você faz com que frequência isso daí? Uma vez a cada 3 semanas. Cara, quando eu morei no apartamento lá que eu aparecia... Até porque, tipo assim, toda semana vai a tia lá que limpa, mas eu vou pro batente a cada 3 semanas, né? Certo. Mas pra mim, na hora que você perguntou, eu pensei na mesma coisa. Não tem nada melhor do que, tipo, uma casa limpa. Só que pra ela estar limpa, você precisa limpar ela. Exato, Gabi. Gabi, então, assim, eu, exatamente. Limpar não é o prazer. O prazer, Lord, ninguém sente prazer em ficar enfiado em pano, em... Eu até mandei uma foto pra vocês hoje, tipo, sexta-feira eu faço jornada dupla, eu trabalho até às 6 horas, 6 horas eu paro e, tipo assim, a minha cozinha, eu lavo ela toda sexta-feira, de lavar mesmo, sabe, tipo, lavar, passar pano nos armários, toque, não sei o que, por causa da cozinha, porque é um lugar que eu uso muito. Trabalho, né? Também, né? Então, e normalmente ele tá, gordura, né, tipo... Então a cozinha, toda sexta-feira, pelo menos lavar o chão, tipo assim, eu lavo. E não tem coisa melhor, cara. Na hora que você acaba, você olha assim, ela tá com cheirinho. Casa com cheiro de cera. Não tem... Nossa, cheiro de cera... maravilhoso, cara. Eu acho, Gabi, exatamente isso. Eu acho que talvez o prazer não seja necessariamente botar a mão na massa, mas é a hora que você termina de fazer aquela faxina de 3, 4 horas, que você toma um banho, que você senta no sofá e a casa tá cheirando a limpeza, tá cheirando a novo. Putz, isso é foda pra caralho, mano. Ah, eu tenho um lance meio... É estranho, cara, mas é um prazer que eu tenho. Eu tinha falado que depois de velho eu adquiri esse gosto pela internet. E um dos meus prazeres é, tipo, botar um filme torrent lá pra baixar e ficar vendo carregar, cara. Mas é verdade. Porque todo mundo fica assim, putz, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Eu gosto de ver, cara, tipo assim, pô, 1%, 2%. Tô mandando o arquivo pro perna, carregando, upload, 1%, 2%. 30 minutos pra acabar, 29%. 28. Cara, a hora que termina eu falo, porra, acabou, cara. E aí vira esse corno. Ganhou. E aí vira esse corno e fala que não vai editar porque tá sem tempo. Ué, eu falei. O que você tá fazendo? Eu não. O que você tá fazendo, Renzi? Eu tô aqui contando a porcentagem de download. Ah, pra puta que pariu. Vai lavar essa cara, Renzi. Pô, baixou 10 filmes, não assisti nenhum ainda, mas o prazer de baixar, de você ver assim carregando e. Eu lembrei de um esquema desse daí, que é essa parada assim de você ter, tipo, como eu sempre curti, esses negócios de. de eletrônica e tal, é quando você vai pegar um tutorial e ele dá certo. Quando você vai tentar fazer alguma coisa, isso aí não vai render. Bruno foi o rei do episódio e ele vai ser o bobo da corte também. Alguém tem que tomar o tiro. Well, I see you every day. Well, I see you every day. You might be, I got my eyes on you. Achamos! Caixa preta do Tosco. Oi. Eu? Que triste que é estudar essa pauta, né? Eu botei os 10 discos do pendrive do carro. O Hendrix não para de falar. Eu te mostrei os Racionais hoje. E o Chico Sainz, cara, perto. Eu botei os 10 discos pelo pendrive do carro. Aí eu vou daqui pra Rio Preto. Eu não sei. Oi, fala, Gabi, cara. Pô, tava falando do Racionais hoje, cara. Vocês estão ouvindo o Bruno? Tá lá no pendrive do carro. Que página, cara. Mano, cala a boca. Ô, Gabi, você tá atrapalhando o nosso papo paralelo. Vocês estão ouvindo o Bruno? A Fruci Berdelinha. Vocês estão me ouvindo, caralho? Tá bom. Vocês não param, cara. Nossa, suas comadres. Mano, posso mandar o Vinícius tomar no cu? Eu? Por quê? Não, o Vinícius, não você. Ah, o Vinícius? Ele é caro, mano, tá. Eu quero saber, quem que tá aí? Não sei o quê. Gabriela, você já falou com ele? Tem não sei o quê? O Hendrix, cara, tá tudo certo. Fala pra ele, tá tudo certo. Caralho, mano, não tô vendo nada disso. Tudo favorável, tudo tranquilo. Eu já falei que você tá sem celular já. Mas você conseguiu falar com ele? Favorável. Eu não falo isso, Hendrix. Eu acho muito ruim. Pô, zoado esses sabores, hein? Mano, eu tô comendo do super do Batman. tem tanta pimenta que eu tô quase morrendo. Pô, é forte. Eu não vi isso aí, não. Eu comi hoje isso aí, mano. Você vai cagar fogo, mano. Para de comer essa porra aí, mano. Para de comer. Fazer com a Coca-Cola assim, ó. Na boca, tipo, poção. Eu amar delícia, bochechá. Meu filho, para. Gente, para de achar que a gente é mulher. Pelo amor de Jesus. Jesus! Eu falei pra vocês, vocês criam outra mulher pra participar. Pandora não era mulher também. Vocês estão atirando errado. Olha aí. Então, estou à vontade, estou mais à vontade. Tá bom, eu vou ser a mina do episódio. Ai, a minha habitação de mulher, como é que é? Não. A gente tem que se drogar primeiro. Bruno. Eu nunca fiz isso. Você tosca, coração tosco, mano. É. Então vamos todo mundo tomar nos seus cus e começar cantar, a gravar. Dar as mãos e cantar cumbaiá. Não, o Bruno é o rei do cumbaiá. Ele adora essa merda. Adoro cumbaiá? Eu também gosto de cumbaiá. O Bruno é o rei. O Bruno é o rei do cumbaiá. Pô, cara, imagina o cumbaiá com lama. É, com a lama também ele gosta, porque a mulher dele se besunta em lama. Cumbaiá com lama. É. Meu Deus, ah, Jesus! Tá legal o negócio. Ficar ardendo depois, mas vale a pena. Tem o que nessa lama pra ficar ardendo? O cara tem cara de comer uma coisa, né? Amor, rola lá na lama, espera craquelar e vem. Minha querida, pra quem já passou fome, qualquer craquelar. Coisa. Craquelar! Ô, Pandora, não seja um alemão. Eu achei. Eu o nome na porra do negócio e esse menino fica me zoando. Ó, eu só topei porque o alemão não ia estar. Eu falei, não vai ter trocadilho. É. Vamos lá? Cara, isso aí, ó. Vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir a caixa preta, vocês vão ouvir que vocês estão tudo maconhados. Vai, caralho. Respira aí, Bruno, respira aí. Cadê o perna? Vamos lá. Que eu não vou conseguir, peraí. nosso episódio hoje é sobre risada. E vamos lá, você vamos lá, também. Vai rolar, vai rolar. Eu vou ser 40 minutos rindo da sua cara. Eu posso, eu consigo. Vamos lá. Não, vai, porque eu já não tinha muito mais o que falar disso daí. Rolando Lero, né? Vai lá, Gabi, vai, Gabi. Quando você ia no cinema sozinha, tinha pessoas... O perna colocou a boca. O perna tá bancando um idiota. O perna, ó, não veio alemão e não veio Vinícius, mas ai, o perna tá fazendo. Pergunta! Quando você ia no cinema. Deixa eu perguntar, caralho! Meu, pareceu um eco agora, eu e a Gabi. Eu vou tirar foto das macaquinhas que o perna tá fazendo. Ó, a gente tem editor profissional, fica tranquilo que aqui. Famoso. Famoso, que vê vídeo do céu. Eu vou escrever o Alcorão do podcast. E aí, Bruno? Ô, Bruno. Olha aí. Alemoa. Caramba. Alemoa. Ainda dá tempo de ir embora, né, Perna? Gente, aonde você me adicionou, pelo amor de Deus? É só entrar. Também tem uma arma. Meu Deus, calma, Zé. Eita, porra, segura o vidro. Não pode mexer aí, Perna. Corta aí. Fala pro Perna ficar quieto aí. Não, vai. Isso vai ficar chato. O Perna com o flashback dele aqui, cara, vou ter que dar uma mijada. Ele falou que eu não entendi, parecia um preto velho. O Josh. Cara, é que assim que o Hendrix falou mal desse negócio de ficar fazendo trocadilho. Eu falei, cara, eu tenho que fazer um muito bom. Parabéns. Só pra zoar o Hendrix. Mas é, essa você pode contar na mesa do boteco. Cara, essa. Não, mas assim, eu não ia fazer. Mas como o Hendrix chegou reclamando. Quando o Hendrix chegou. É que o Hendrix chegou reclamando de trocadilho. Eu falei, não, cara, eu vou ter que achar um. Se eu tivesse uma filha, eu ia falar assim: casa com esse. Esse vai te fazer feliz, cara. Foi genial demais, cara. Cara, quando todos os filhos já tiver, tipo, 10 anos de história, essa vai ser uma das partes lembradas. Menino, para de mijar, pelo amor de Deus. Desculpa, gente. O que ela tá falando, cara? What? O Bruno foi mijar. O Bruno não para mais, nunca mais. Bruno, eu gosto de você, cara. Bruno, esse foi o maior elogio que um ser humano pode receber, viu? O Hendrix gostar de você, eu demorei 6 anos pro Hendrix gostar de mim. De mim eu acho que ele nem gosta ainda. A Gabi, eu tenho uma leve apreciação. Ô Hendrix, eu não vou até aí pra consertar seu chuveiro não, cara. Olha aí. Vamos lá, Bruno. Pode, porque eu não tenho mania nenhuma. Tá, então a gente já tá indo pro item 7 então, beleza? A minha de dar bunda eu perdi já. Caixa preta. Isso vai ser repetido Bruno. 16 vezes, mas tudo bem. Fala na cara, caralho. Fala aí, mano. Isso daí dá uma falta. Não, gente, olha. Você quer fazer boa. Falta de mandioca, mano? A gente vai fazer. Começa agora. Falta de mandioca. Eita, começando mais um tosco chanchada. Não, tranquilo. A gente tá em êxtase. Eu vou abrir a conversa. Enquanto isso, Gabi. Oi. É um prazer inenarrável quando a calcinha entra na bunda e a gente consegue tirar sem ninguém ver. Muito. Não, eu nem me importo se alguém tá vendo. Não, o prazer é quando sai, meu filho. Você não tem noção. Nossa. Sem ninguém ver. Eu preciso segurar um fiapo no meu rabo. Abrir as pernas. O problema é parou, tá voltando na merda. Peraí, para. Bruno rosteando a Gabi a Pandora vai terminar os três em cima do trio elétrico cantando cara caramba, cara ovo. Só meu pai é quem já morreu, cara, né? Cheio de ovo e manteiga de garrafa. Nossa. Tá com a manteiga na minha cara. E mulheres besuntadas de lama. Não esquece de jogar as rodinhas de cenoura que você falou que é bom. Eu sou uma pessoa simples, lama e manteiga. Homens vestidos de encanador e mulheres besuntadas de lama. Tosco Chanchada Podcast, editado e finalizado por Wellington Hendrix.